Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Os HP, olha os HP ali, usa poção de health, cara. Claudio morreu. Usa revive, porra. Cara, o Claudio, ele é inútil. Por que você não colocou a Ares no time? A Ares é muito útil, né? É, ela é White Mage, cara. Grande merda. Tem revive, ela consegue reviver seus amiguinhos. Cara, sei lá. Porra, manda um Phoenix Down. .com.br. Ai, que merda. Diversão começando o sopro, tá vendo uma quinta edição! Que legal, cara! Eu falei que você ia entrar no clima, velho. Eu tô empolgado de verdade, hein? E é isso aí! Nessa semana estamos reunidos aqui com a galera do Phoenix Down para, por que não, falar sobre franquias que merecem levar um Phoenix Down na cabeça! Teve recentemente um episódio que o ouvinte falou que você estava vivendo só na nostalgia, né? Eu acho que vai adorar esse episódio agora. Nunca, jamais. Dois ou três, assim. Não, cara, mas esse episódio ele vai falar do futuro, não do passado. Ele vai dizer o que vai acontecer no futuro com jogos antigos. Exatamente. Esse tipo desse. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Nis Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Willard. Eu não gosto de usar Phoenix Down porque só cura um de vida. Eu uso magia. Uma faca. O mestre Splinter. Que tá de volta para nossa alegria. Nossa alegria. O Senhor da Eridade. Hoje eu queria fazer uma reclamação. Empresas de jogos eletrônicos, por favor, quando você for lançar um jogo, não bote como promoção de pré-order porra nenhuma. Porque eu entrei no site do Diablo 3, quando eu soube que ia lançar, finalmente falei, pô, irado, vou fazer um pré-order do Diablo, vou ganhar uma parada irada, vou entrar no beta, vou ganhar um bonequinho da buceta do Tihael, sei lá. Aí, pô, irado. Aí tinha um anúncio enorme, assim, no site, nem deixou entrar no site do Diablo, ele abriu um site enorme, assim, de propaganda com a caixa do Diablo, falando, faça sua pré-compra do Diablo 3 agora e não ganhe absolutamente porra nenhuma. E tenha o direito de jogar o Diablo quando ele lançar. Aí eu fui lá e fiz a pré-order. Exatamente, ah. Viu? Não funcionou, né? Funcionou. Aí, preto, continue fazendo. Você vai ter um idiota pra fazer a pré-compra. Sempre vai ter um fanboy babaca, né, cara? É. O Diego GC. É, aqui é o Diego e esse podcast é patrocinado pelo Phoenix Down, é isso aí. Mesmo patrocínio que damos para todos os colaboradores. As patas, a gente vai permitir esse nick de CS Diego GC. Diego GC, isso é uma Diego GameCube. GameCube. É Diego Grande Fusão, moleque. Tá tranquilo. Ah, ok! E o Fernando X! E eu gostaria de falar que Phoenix Down não ressuscita ninguém, apenas acorda a pessoa que está desacordada, né? Não... Ah, tenta matar alguém e jogar Phoenix Down em cima. Por que você acha que no RPG, quando o personagem morre, ele morre for real, de verdade? Porra, cara. É, só morre quando morre todo grupo, tipo, todo grupo desmaia. Aí, pô, eles ficam lá à mercê dos inimigos. Aí, exatamente. Pô, eu fico muito triste com todos os jogos de RPG, que eles não arrumaram isso até hoje. Tem a porra da magia que chama revive. Ele não revive, cara. Ele acorda a pessoa que está naquele transe, né? Ele tá em coma, na verdade. O cara de tanto porrada. Se isso realmente funcionasse, a Ares não tinha morrido, né? Exato, a Ares levou vara lá e depois o nego tentou botar a Phoenix Down no final. Que é isso aí. Essa semana nós vamos comprar a Phoenix Down na lojinha por 1.200 N, jogar em jogos que foram esquecidos, mas nunca por nós. Tudo isso muito mais depois dos e-mails. E-mails! Podia ser Viagra também, né? Também ressuscita os mortos. Depois do Viagra. Nossa! Nossa, ficou muito mais claro o som. Nossa, agora. Nossa. Não, assim. Não, tá bom. Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ai, se eu te pego. Ai, malandro, se eu te pego. Que essa música me faz passar de raiva no pronto-socorro? Uau, uau. This way you're gonna kill me. Rebeca, para de cantar, senão eu vou ser obrigada a colocar isso no. Na, sabe? Né? Quando eu tava lá, não tem problema não. Quando eu tava lá na casa da Carla, quando a gente ficou lá no fim de semana da Campus, né? Aí tinha uma hora que a Vivi tava jogando Rayman Origins, eu comecei a cantar essa música em várias línguas pra encher o saco dela. Esse amor. Então estamos começando a leitura de e-mails do Eu Gosto de Jogos 80 e foda-se que edição. Estamos aqui com a Rebeca. Estamos aqui com a Rebeca. A gente ainda tá no clima da body foda-se, né? Isso, e com o Daigo. É nóis aí. E body foda-se. Então vamos aqui à leitura de e-mails. Lembrando que você não deve deixar de ouvir o... Eu falei certo? Não deve deixar de ouvir. É, então você tem que ouvir o Cutscene 44 do Phoenix Down, com participação do Baixo Nitsoko, representado por mim e pelo Ninja Inimigo. Já está no ar e os links estão aí no post. Realmente vão estar no post dessa vez, tá? Mas você pode ir lá no phoenixdown.com.br e procurar por lá. Posso fazer um jabá também? Pode. girlsofwar.com.br. Não, porque eu e a Vivi já participamos do Phoenix Down também, então joguem lá na busca Vivi Bebes, que vocês vão ver o episódio que a gente participou. Pô. Exatamente, procurem lá. Eu devia procurar a edição que elas tiverem participado. Vai estar aí também no link, tá bom? Então, o primeiro e-mail rapidinho aqui, só pra fazer um comentário rápido. Semana passada o Sputnik daqui do Rio nos mandou e-mail reclamando que a gente tá muito nostálgico, não sei o que, só fala de coisa velha. Aí semana passada fizemos um programa sobre Uncharted e ele não jogou e mandou assim: ah, não vou comentar o 84 porque ainda não joguei, e você sabe, não quero tomar spoiler. Valeu, é um campeão. É fresco do caralho, é isso que ele é. Tá bom. Então, valeu. O que que é, Daigo? É um fresco do caralho, é Daigo, isso que ele é. Daigo que falou, não fui eu. Então, passando adiante, eu quero jogo novo. Aí vai, ainda não joguei, porra. Ele comentou no e-mail dele aqui que ele realmente pode ter ouvido o 83 sem prestar muita atenção, mas ele só lembra de falarem de Pump It Up. Então, é isso aí. Obrigado, Sputnik, pelo seu e-mail. Rebeca, pro obséquio, leia o e-mail do careca aí. O próximo e-mail é do Daniel Carecucho, de Recife, da empresa mais linda de desenvolvimento de jogos de Recife, a Jinx Playware. Sou fanboy, ou fangirl da Jinx. Sou fanboy. Você fala muito sobre isso. Só vou te falar que gostava do Angemon, que tinha voz de mulher. Beleza, vai lá. Estou me revelando aqui, gente. Com a minha voz de traveco. Não, brincadeira. O Dan falou que Uncharted, pra mim, é a melhor série da geração disparado. Mamilos? O trabalho de game design foi fantástico em cada etapa da produção do jogo. Isso o Dan fala porque ele é um game designer. Então ele entende, olha só. Parece que eu tô puxando o saco do Dan, né? Até agora parece. Você pode parar também. Mas é porque ele já apareceu na coluna lá do meu blog. Entendi. Uma mão lá. Vários funcionários da Jinx já apareceram na minha coluna no Girls of War e eu adoro a Jinx. Mas enfim, aí o Dan diz que ele é um exemplo quase perfeito de como uma empresa pesquisou o público e fez exatamente o que ele estava precisando. Concordo que o Uncharted 3 não é lá essas coisas, mas ainda assim, se a pessoa bater todos os God of War no liquidificador e colocar mais uns dois Halo, não dá a qualidade dele nem de perto. Ó o mamilão aqui, hein? É isso aí, só isso. Estraga fórmulas, quer dizer, é, né? É verdade, é. É tipo esse calvo podre, né, no liquidificador. É, pô. Vai dar aquele cheirão bacana. É. Aí ele diz que é isso aí, só estou mandando um e-mail pra gerar polêmica mesmo, sério. Oh, e dizer não. Que vocês são fodas. Continuem o um bom trabalho. Aí fala. Pode falar, eu interrompi a senhorita, desculpa, vai. Aí, PS, cadê a porra do cast sobre Adver Games? Breve, vou entrar em contato com você e o pessoal aí pra gente marcar isso aí. PS2, seria legal um cast sobre card games também. Seria. Magic, Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh!, Vanguard. Se precisarem de um especialista, eu consigo gente. Eu tenho uns 15 aqui, na vizinhos meus, mas é porque preguiça é foda, vai. E mais também. E o último PS, o Arara não é um puta paulista chato, ele é brother. Já o Granville fazia bullying comigo na época do Mirk. Sim, eu guardo mágoas. Mágoas escrito errado! Caralho, mágoas. Mágoas, é M-águas. O Daniel talvez não saiba, mas o, se ele conhece o Granville, ele vai se lembrar do Daigo. É que o Daigo lá no Mir, que era Hasashi Eagle 001. Era muito pior que o Daigo, que o Granville. Então você deve ter sido banido várias vezes por ele. E o Daigo, Daigo, manda um recado pra ele aí. Eu espero que você, deixa eu ver. Espero que você apodreça pelo cu, sei lá, tô sem muita ideia hoje. É, o Daigo muito sincero. Nossa. Como sempre. E por causa disso, eu gostaria de agradecer ao Daniel e pedir que o Daigo lesse o próximo e-mail aí que vem do interior de Brasília, como as pessoas dizem, Goiás. É, do Creuso? É, não, tem um, talvez, o próximo que tiver aí, então é do Creuso, não sei, do de onde Creuso, é. Do Creuso. Vai lá. Simplesmente o melhor exclusivo do grill da Sony, e o trabalho de vocês mais uma vez ficou muito bom, destaque para a participação do paulista LK6 me fazendo rir e passar vergonha na rua. Ih, tem que ver isso aí. Tem que ver. Falha nossa aí, na verdade no Charter 3 tem voz do coisa ruim, cheio de jeans tá escrito errado, sim, dentro da água na cidade de Ubar, não foi o Lawrence da Arábia, mas sim o rei Salomão, porra, batizando a água, levando a cidade ao colapso, e não ao show do Calypso. Nossa, que infame, amigo. Conforme conta o Salim, depois de ter salvo o Drake. O Salim inventou tudo da cabeça dele. Salim. Por que Salim duas vezes? É, não entendi também. O jogo chegou ao ápice da narrativa cinematográfica dentro de um jogo. Chama o Protásio. Minha mina não gosta de games, mas assistiu comigo todo o terceiro jogo. É, Backseat Gamer. Uhum. E pelos comentários, é quase unânime que o podcast sobre jogos de corrida é um dos melhores. Eu acho melhor já feito. Bem que poderia ter um parte 2 fazendo cruzando com o Ludo Bardo. Chama o Protásio. Parte 2, ou com os caras do Tanguinha, ou com as demais integrantes do Girls of War. A Rebeca, pronuncia aí, filho. Aí é com a Rebeca, aí a gente não. Essa interface é com ela. Cara, nenhuma de nós entende muito, ou é muito ligada em jogos de corrida. Acho que seria mais jogo chamar as outras girls pra outros jogos, tipo Girls of War, que é a especialidade da Carla, RPG, que é a especialidade da Vivi. É. Mas eu já falei isso pros meninos, vou falar pra vocês, que vocês sempre perguntam. Estão aqui nos e-mails. Gente, a gente não consegue se organizar nem pra gravar o nosso podcast. É quanto mais participar um dos outros. É. O tanto que eu já tentei arrastar essas mulheres de areia pra gravar o Golcast, vocês não tem noção. Então, o dia que eu conseguir arrastá-las pra alguma coisa vai ser pra gravar o nosso podcast. É. Não, mulher é mais complicado, né, cara? Não é nem questão de mais. Mulher é mais complicado. Demora mais pra tomar banho. Tem cabelo maior, tem que fazer a unha. É verdade. Tem que depilar a perna. A gente não lava nem o sovaco, porra. Quanto mais. Aí senta aqui. Grava essa porra e foda-se. Oh, que mentira, caralho. Eu lavo. Eu lavo de vez em quando. Acho que eu lavei dessa vez agora. É, mas eu prometo que um dia, rapidinho, eu vou tentar juntar todas as meninas e a gente fazer um mega crossover baixo frente soco Girls of War. Prometo. Bacana. Prometo que eu vou tentar. Tá, já que eu tô com preguiça hoje, Rebeca, lê o próximo aí também. Obrigado ao Creuso. Muito obrigado, rapaz. O e-mail do Elton Kim. Antes, rapidinho. Passamos por dificuldades técnicas, por isso que estamos rindo feito. Não tem maconha. Só foram dificuldades técnicas. Por isso estamos rindo feito idiotas, vai, Rebeca. Aonde não tem maconha? Fale pra você. Aqui em casa não tem. Aqui também não, tá? Ih, então. Eu e o Pivoto somos certinhos. É. Ah, então fiquei sozinho, que pena. Sozinho, vai. O e-mail do Elton Químico de Séries Goiás. Francamente, conheço Uncharted apenas pelo YouTube, já que meu primo tem um PS3, mas prefere mantê-lo guardado numa caixa do que comprar um jogo original. No caso, ele só vai voltar a usar o PS3 dele quando ele puder pagar pelo FIFA 2012. O detalhe é que ele trocou de carro, mas não compra um jogo. Cada um com suas prioridades. Se fosse o ninja inimigo, ia soltar aquela merda de FIFA 2012. E não ia trocar de carro, né? Porque o dele também morreu do mesmo jeito. Vai. É, mas né? Qual o propósito da pessoa comprar um fucking PS3 pra deixar guardado, né? Fala amigo. Que é, tudo bem. Li há algum tempo uma matéria interessante sobre o relacionamento entre Drake e as mulheres. E como, mesmo tendo um relacionamento interessante com a garota aventureira, vulgo Chloe, ele acaba ficando com a certinha, vulgo Helena. E como essa era sempre a rotina mais comum nos filmes e jogos que eram o espírito de Uncharted. O que eu quero dizer com o parágrafo anterior é que Uncharted parece ser uma amálgama do cinema de ação estadunidense, com todos os seus acertos e todas as suas falhas, e que, exatamente como aconteceu na série Halo, maybe I can see a Halo, acabaram se tornando exemplos a serem copiados, e não fontes para serem analisadas. Veremos isso em The Last of Us, o próximo jogo da Naughty Dog, pra quem não sabe, se ele será um jogo muito interessante ou uma versão de Uncharted com terror. E com o novo Tomb Raider, que parece ser uma versão mais séria e com uma protagonista conhecida, que não precisa ser mais uma a passar pelo reboot realista e sombrio. Será que o próximo jogo será o Mega Man? Não, então o Elton está dizendo que ele é contra os reboots realistas e sombrios. Ele acha que não há necessidade. É isso? Qual sorte que a gente tem? O próximo Mega Man vai ser com o gordo fracassado do Street Fighter vs Tekken. Mas ele vai voar. É. O Mega Homem X. X. Tá. Continuando, as impressões pessoais de vocês durante o podcast foram o que me mantiveram ouvindo. Ver como o mesmo jogo alcança pessoas diferentes de maneiras diferentes é que nos mostra que esta é uma mídia que pode ser utilizada com muita profundidade e que pode sim atingir seu público com a mesma força e complexidade que vemos nos outros tipos, como livros ou filmes. Eu acho que o Elton é um telespectador do Ludobardo. É bastante. Eu estou sentindo esse feeling nesse comentário. Sentindo esse feeling, é isso aí mesmo. Vai. Sentindo esse feeling, bonito I isso. I can't fight this feeling anymore. Se tudo der certo, ou pelo menos se boa parte do que planejo der certo, devo ter um PS3 até o final deste ano e poderei experimentar em primeira mão a fortuna, o momento entre ladrões e a fraude de Drake. PS, vocês citaram um detalhe interessante, a força tolkieniana nos jogos. Poderia ser um podcast, outro poderia ser o Lovecraft e outras mitologias nos jogos. Plausível, okay. Poderíamos trabalhar sobre isso. Vamos falar, vamos ver isso aí, ou não, né? Daigo, Probzec, o Ware Vermin, de 19 anos, estudante de direito na FGV Rio de Janeiro, lá onde trabalha o Kyo Logan, que também é formado em direito. Ware Vermin. O verme cansadinho, cansadinho. Ware Vermin, né? Este é o primeiro e-mail que eu mando. Apesar de acompanhar o cast há um bom tempo. É virgem. Gostei muito desse episódio e devo confessar que foi um charter que me fez comprar um PS3. Em relação aos consoles, adquiri um Xbox 360 primeiro por causa dos meus amigos que também o tinham. O co-op move montanhas. Move. Discordo de vocês quando falam mal dele, pois é um excelente console e tem ótimos jogos exclusivos, como Forza. Não. Gears of War é, e Alan Wake. Não joguei. Sim. E a live é muito melhor que a PSN. É o que eu vivo dizendo. Deixando o papo fanboy de lado, meio difícil, né, amigo? Tu já falou, comprou o PlayStation 3 só por causa do jogo. Uhum. Resolvi comprar o PlayStation 3 quase que exclusivamente para jogar Uncharted e adorei esse jogo. Acho que o Drake foi sim inspirado no Indiana Jones, mas certos aspectos de sua jogabilidade, como as sessões de plataforma, foram retirados de Tomb Raider. Em minha opinião, Tomb Raider nunca foi um jogo de ação. Ele é um jogo de plataforma e puzzles com partes de ação. Já Uncharted é um jogo predominantemente de ação com partes de plataforma e puzzles. Acho que são duas propostas diferentes. Não, meu filho, tá tudo lá no mesmo negócio. Tá tudo junto, tá tudo interconectado, tá tudo ligado. Nextel. Nextel. Como eu já tinha falado antes, eu concordo um pouquinho. Antes dos problemas técnicos, eu concordo um pouco com essa afirmação dele. Eu acho que, assim, pra mim eles são o mesmo balaio, mesmo angu misturado ali, mas eu concordo que Uncharted tem um direcionamento um pouquinho mais voltado pra ação e Tomb Raider um direcionamento um pouquinho mais voltado para plataforma e puzzles. Se a gente for pesar, eu acho que rola isso. Mas no fim das contas é tudo aventura, emoção, sessão da tarde, sensualidade, carisma, poder, entendeu? Tetas. Opa. Seguindo. Tá, concordo que o jogo é totalmente linear, mas o ritmo de ação frenética faz com que esse detalhe nem atrapalhe o gameplay. Só tem uma coisa que eu não gosto de Uncharted, são as partes stealth. Ah, o trauma, deve ter apanhado pra cacete. Stealth para legal. Mim, o jogo não foi feito. É legal, mas ele deve ter apanhado um tanto. Pra mim, o jogo não foi feito para ser jogado assim. Me parece que eles incluíram isso no jogo só para dizer que Uncharted também tem um pouco de estratégia. As partes stealth seriam bem melhores se fosse copiado o sistema de Splinter Cell Conviction. Plágio não, amigo. Que, em minha opinião, nas partes de tiroteio tem a ver com Uncharted. Olha, eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso, que Splinter Cell Conviction foi o primeiro jogo que eu platinei, tá? Fora isso, acabou. Seja bem-vindo, seu virgem safado. É, mande sempre e-mail, você será sempre tratado com carinho, exceto quando o Daigo ler seu e-mail, porque aí será tratado com soco inglês. Eu tenho a leve impressão de que eu já falei isso antes, mas enfim, isso não importa, ninguém precisa saber. O último e-mail. Eu já vi. O último e-mail é do Claudio, de São Paulo SP, que diz o seguinte: na minha opinião, Uncharted é a melhor série da nova geração. Os jogos conseguiram me prender e querer tudo relacionado à série, coisa que não acontecia há tempo. Quando vocês falaram decepção de Drake, achei que era zoeira. E era. Mas ouvindo o cast, vi que falaram sério. Não. O Deception pode ser traduzido como decepção, mas no caso a melhor tradução seria a enganação de Drake, pois a história mostra como Francis Drake... Ai, porra, eu errei coisa diferente agora, mais original. Com Francis Drake... Você falou o quê? Eu tinha falado protagonista. Francis Drake, da outra vez eu falei protagonista. A história mostra que... Você tirou um R em vez de colocar mais. Que Francis Drake enganou todos, mudando a história. Se o Drake do título se referir ao protagonista, aí a decepção se encaixa melhor, mas como se refere ao Francis, enganação é o que encaixa, né? A farsa de Drake. Vocês lembraram do melhor momento do primeiro Uncharted? Não sei qual foi o melhor momento, isso não fez o menor sentido. Mas tem um que me marcou e mostrou que a porra é séria. No começo mesmo, quando você tá nos puzzles, tem um caminho de madeira em cima de vigas. Aí o caminho começa a cair bem atrás de você. Momento Indiana Jones frenético. Vocês não citaram no cast e acho que nem pretendiam, nem sei se sabem também, mas Uncharted não se resume em apenas jogos. Na PSN mesmo saiu uma motion comic, Uncharted Eye of the Hydra. Além desse, tem um livro que a Rebeca possui e uma HQ que está saindo pra DC Comics, que o Daigo, num passado alternativo, já me disse que foi uma minissérie que ele não lembra quem escreveu, foi um dos caras do jogo, e as ilustrações da capa são do Adam Hughes. Então, um excelente ilustrador. Inclusive, eu o conheci na Comic Con, o Adam Hughes. Foi o Frank Cho, só que eu conheci. O Hughes, não. O que eu gosto da série é o fator humano que tem, apesar de ter os Gollums, Rook High e os motoqueiro fantasma Dormammu. Lembro uma vez que vi um comentário em algum site dizendo que o Nathan Drake não é um personagem marcante, que todos iriam lembrar pelo simples fato de ser humano. Depois de 3 jogos e muito merchan, eu consigo ver o Nathan Drake ser reconhecido daqui a muitos anos. Procede, Daigo? Sim. Procede, Rebeca? Sim. Pra mim, só se ele tivesse aparecido naquela propaganda foda do PlayStation 3 de todos os personagens reunidos. Mas tem tipo, ele. A honra tem um ele jogador. Apareceu. Tem o... Certeza? Tem, ele não aparece. Fala, então, né? Talvez não, ele mas... não fala, então. Quem se importa com quem fala ali? A propaganda do Michael? É. To Michael. É. Tem sim. To Michael. Ele aparece, ele super aparece. Mas ele não fala. Fala. Não lembro se ele talvez fala. Talvez não. Talvez não fale. Mas, bom, é isso aí, Claudio. Muito obrigado pelo e-mail. Sempre, né? Agradecendo todos os e-mails. Muito carinho e muita... Aqui, ó. Ele tá ele aqui, sim, ó. Tá no cantinho aqui do comercial do Michael. É porque o Kratos chama muita atenção, né? O cara pintado de branco. E o Snake também. E tem o Snake e tem o cara do Infamous também. Bom, é isso aí, pessoal. O Snake é o David Hayter que faz a voz dele também. Ué, dublaram o cara por cima? Maneiro. Cara, não notei. Não reparei. Dublaram. É um outro ator, mas o Nathan Drake, não. É tipo o Ryan Park. David Hayter dublou. O Ryan Park no episódio 1, né? Que fala 3 frases e dublaram ele. Assim mesmo, né? Porque todos os Darths têm que ser dublados em Star Wars. Pessoal, muito obrigado pelos seus e-mails. Continue enviando para eugostodejogos@fanixdown.com. E agora fiquem com as franquias que mereciam a Phoenix Down. Com os patifes de ser... Panacas ou patifes, enfim, não importa. Com os babacas de sempre, eu, Ninja Inimigo, Sua Eternidade e o Mestre Splinter. E convidados muito especiais e não menos babacas, o Diego GC e o Fernando X do phoenixdown.com.br. E lembrando, mais uma vez, não deixe de ver o cutscene 44 com nossa participação. E o cutscene número... não sei ainda, com a participação da Viviane e da Rebeca do Girls of War, que estará aí no link, se eu achar. Se eu não achar, também estará, tá bom? Então, um beijo, um abraço, um olhar, um sorriso. É disso que eu preciso pra sobreviver pra vocês. Até semana que vem. Um beijo pra vocês. E um murro pra geral. É isso aí. Violência resolve tudo. Falou. Porra, nunca encontrei nada que não fosse resolvido com um belo míssil de 5 dedos fechados. Calcinha! É que só sério. Aí abri a Bruna mó incentivando e a Vivi se desconcentrando no jogo e morrendo. E a Bruna vai lá, agora em alemão. Aí eu, ja, ja, ich bin in Amsterdam, und die anderen Freunde sind uns. Agora em árabe, yalla, yalla, ich meine, ich du halli, hola, hola. Vocês que não são familiarizados com o Dadinho da Vitória, nós vamos fazer da seguinte forma. Para começar esse podcast em que nós fazemos pequenas listas cada um e nós chamamos as pessoas para falar por que eles escolheram aquele item da lista, nós rolamos o Dadinho da Vitória. E ele escolhe quem vai começar, quem é o próximo e tal. Só que eu vou trapacear nesse dadinho para vocês dois não serem os primeiros, porque vocês não sabem como funciona e tal, como é que é a sacanagem. Então, vamos começar aqui hoje com a trapaça, que já saiu errado. Peraí, deixa eu rolar de novo aqui, peraí. Errado. Mestre Splinter, me diga, qual o jogo que você acha que merece tomar um Phoenix Down na cabeça? Um jogo que merece o Phoenix Down? Tem vários. Vou começar aqui por um que eu joguei pra caralho, embora eu não tivesse o videogame, que é o famoso Road Rash. Conhece? Road Rash. Nunca ouvi falar. Pegando, cara, esse aí desenterrou muito. Cara, mas é um jogo que todo mundo que eu conheço jogou, ou pelo menos conheceu o jogo, e reconhece o jogo como um jogo bom e divertido. Então, eu não sei por que Cargas d'Água nunca resolveram... Quer dizer, eu até sei. Teve uma tentativa de fazer agora em 2006. Agora, né? Mas em 2006, teve um projeto que ia se chamar High Speed, mas ele não foi pra frente porque a empresa que tava fazendo, que era Electronic Arts West Coast, foi fechada por problemas financeiros. Então, não saiu, mas tinha um protótipo no YouTube. Mas, cara, é um desperdício essa franquia ter caído no esquecimento. Vou te dizer só uma parada. Pra mim, Road Rash é tipo um mod daquele minigame do Full Throttle que tu tem que correr com o cara e sentar o cacete no cara enquanto tá correndo. Não, mas é a diferença. É, no Full Throttle era aquele esquema de pedra, papel, tesoura, né? Você tinha os itens certos pra usar. Já no Road Rash, cara... Dava pra matar na porrada, se tu quisesse. Alguns. Dava pra matar no soco, maluco. Só o Kate Fish que não dava. O Cape Fish bolado tinha que ser com a porra do Plank, então, como é que era? Não, comprei. Era tábua. A corrente ele derrubava, mas você não pegava o item que você tinha que pegar. Ô, cara, mas o Road Rash, ele era o jogo que tinha a arma suprema de todas, que era a corrente. Corrente era a melhor arma de todas, cara. Era Não, mas no Full Throttle também a corrente era a melhor arma de todas. Corrente de tudo. Não, era a motosserra. Era a motosserra, tá? Ah, não, pode que tem razão. Era a motosserra. A motosserra era diferente. Uma motosserra no meio de uma briga de moto. Era completamente implausível. Mas aí, o jogo era o quê? Era um jogo de corrida, né, Splinter? Cara, era um jogo de corrida, só que você podia não só correr em direção ao seu objetivo, né, que chegava, fazer as laps e chegar até o destino final, como você podia derrubar e tirar da partida os seus oponentes, né, através de... É o pai do Burnout. É. Eu sempre Road Rash como um jogo de luta ambulante. É um jogo de corrida. É um jogo que você mata seus adversários pra no final só sobrar você, sabe? No final você chegar em primeiro, mas tem umas três pessoas atrás, Você perdeu. Ah, mas você já jogou o jogo de Road Rash como corrida e você falou, caraca, zerei, sei lá, o Grand Prix aqui do Road Rash, tem primeiro lugar no campeonato. É, tipo, uma vez eu joguei um Road Rash na vida real, só que aí o ônibus... É, tá de boa, né? Tu não dirige, porra. Só que, não, mano, moto não é moto, cara. Só que aí veio o ônibus e me derrubou. Aí foi tristão. Por isso que eu tenho essa queimadura, essa cicatriz na perna que eu tenho. Mas sabe qual é a principal característica do jogo, que pra mim foi um dos maiores pontos a favor da jogabilidade, que eu acho que faria sucesso ainda hoje? Porrada. O modo multiplayer, onde uma pessoa controla a moto e outra pessoa controla o carinha no carrinho pra derrubar os oponentes. Já fizeram isso, é aquele Mario Kart do GameCube. Verdade. Tá. Caraca, mas você passa no cubo colorido e pega uma motosserra. Cara, mas... É um pouco mais trash, né? É sensacional, cara. É um estilo de jogo que eu não vejo tanto. Fora o Mario Kart GameCube, bem lembrado pelo lapso, eu não vejo isso acontecendo em outros jogos. É uma coisa que me lembra até do lendário Yoshi Safari com a bazuca do Super Nintendo, que um cara controlava... Nossa, cara. O Yoshi e o outro controlava a bazuca, né? Que era sempre o dono da bazuca, porque eu não queria dar a bazuca pra ninguém. E como você faria esse Road Rash hoje em dia? Você não mudaria nada? Cara, obviamente você teria a obrigação moral de mudar os gráficos, né? Mas você poderia colocar, além dos golpes de melee, né? De corpo a corpo, você poderia ter uma bazuca no jogo. O segundo player pegaria aquela bazuca e miraria no estilo first person. Ou então podia ter um tipo de interação maior na porrada, né? Porque o foco é porrada, não adianta você melhorar a corrida. Você tem que melhorar... Tem que ter barra de life, combate, né? Tem que ter barra de life especial, Hadouken... É, cara, e você pode ser que o segundo player... Eu tô focando muito na experiência co-op, tá? Posso de... Não sei como funciona isso em um player. Mas pode ser que o segundo player, o cara do carrinho, possa ter outras funções também, além só de bater. Ele pode ajudar a saltar um obstáculo, por exemplo. Ele pode ser que você solte o carrinho tenha um período de, sei lá, 5 segundos que ele pode ficar livre e atrapalhar um outro oponente. Você pode criar várias formas de interação aí com os dois jogadores e fazer, porra, um jogo de corrida co-op, que é uma coisa... Difícil você ver hoje. Caraca, hein? Inovador, Mestre Splinter. Parabéns. Aí, sabe o que tinha que ser? Palmas pra ele. Sabe o que tinha que ser? Tinha que ser no Kinect esse jogo. E aí a porrada tem que ser de verdade. Motosserra de verdade. Acompanha a motosserra. Se liga na motosserra. Motosserra da moto. pertinho da vitória. Espelhou. Tá aqui, ó. Primeiro jogo que eu escolhi foi o Final Fight da Capcom, que é um beat'em up muito antigo, muito velho, e muito todo mundo já jogou. Clássico, ele é um... Clássico. Como a gente disse, ele é o fucking pai dos beat'em up, e vai se fuder. É, o pai... Peraí, o pai dos beat'em up é Double Dragon. É Double Dragon, mas beleza. É. Mas por que eu escolhi o Final Fight e não o Streets of Rage ou o Double Dragon? Porque o Final Fight tem um Agar, é simples. Exatamente, tem o prefeito do mundo. Realmente. Porque os personagens do Streets of Rage, Adam, Blaze, não sei quem lá, ninguém mais lembra desses caras. O Double Dragon, ninguém mais tanto lembra desses caras. Mas o pessoal do Final Fight está aí até hoje. Porque eles vivem fazendo participação em Street Fighter, né? Eles estão em todas. Então, o Cold, o Guy, o Hagar, no máximo que as pessoas acham é que todo mundo acha que o Cold é um presidiário, né? Com, que tem as correntes. Então, no Road Rash, ele é... Fato. Ele é DLC do Road Rash. Cold é se pra aquela do Road Rash. Os caras devem achar que o Cold usa aquela roupa de presidiário, né? Mas tirando isso, todo mundo conhece os três caras. Então, acho que é muito, muito simples pra Capcom agora, se tiver um pouquinho de boa vontade, reunir lá uns 5 ou 6 cabeças pensantes da equipe deles e vai, vamos fazer um Final Fight novo. Já tentaram fazer um Final Fight novo. Tentaram. PS2, cara, que foi uma merda, aquela porra. Mas é um porra. Mas por quê? Porque o negócio não foi feito com carinho, né? Com carinho tudo é mais tranquilo. Porra, eu lembro que no jogo, cara, você tinha um computador que você tinha que usar pra uma porta, você não usava o computador, você quebrava o computador, aí a porta abria. Não, tinha um botão gigante aperte pra entrar, ao invés de, né, apertar. É só que os caras não apertam a mão pra nada, né, cara? Então eu apertava com os tocos. Então, ao invés dos três personagens clássicos, você não misturar com os personagens do Final Fight 2 e botar uma experiência co-op 4-player, assim. Exatamente. Por exemplo, em relação à mecânica, engine, a Capcom tem uma série de jogos, Devil May Cry, Resident Evil e Onimusha, que usam uma engine que é apropriada, dizer assim, pra jogos no estilo do Final Fight, que, resumindo, do jeito mais babaca possível, pra você explicar pra 5 anos, é andar e bater. Tudo bem que o Onimusha é andar e dar espadada, o Devil May Cry também, e o Resident Evil é andar e dar tiro. Mas, na base, é isso. Andar e destruir os seus adversários. Peraí. Resident Evil, você anda e dá tiro, realmente, mas não anda e dá tiro ao mesmo tempo. Ah, não ao mesmo tempo. Tem que parar pra dar o tiro. Você anda, para e dá tiro. E quem jogou CS sabe que se você anda atirando, cara, o tiro vai lá pra puta que pariu. Nossa, que mal. Tem que atirar abaixado. Abaixado e parado. Parado, senão o tiro sai de trivela, igual aquele filme. De trivela, exatamente. Então, a Capcom pode usar, por exemplo, a engine do Resident Evil 5 pra fazer o jogo do Final Fight. Final Fight novo. Outra coisa que conta muito a favor deles agora. O Street Fighter voltou e os personagens do Street Fighter voltaram às graças da galera. O pessoal agora, todo mundo já sabia que era o Ryu, mas agora o pessoal voltou a jogar com o Ryu porque tem uns jogos novos saindo. A qualidade deles é discutível, mas estão saindo. Então por que não, já que tudo se passa no mesmo mundo e é uma bagunça só, tacar um ou dois negros do Street Fighter dentro do Final Fight? DLC, então, tá aí, dinheiro DLC. Na cara. Não, DLC não. Já vai estar no jogo, você só vai comprar depois pra destravar. O jeito Capcom é esse. Então, e esse negócio do co-op que você falou, perfeito. Você taca aí na internet, co-op é o novo paradigma de videogame, né? Não existe jogo mais sem co-op. Bota aí pra 4, 5, 8 cabeças jogarem e se diverte aí. O Castle Crashers é pra caramba. Oito fez isso. Vai ser mais caótico que Castle Crashers. E olha, e outra coisa, hein? Pode ser split screen se quiser. Sabe por quê? As televisões hoje em dia, todas têm no mínimo 32 polegadas. Se você pegar uma televisão de 32 polegadas e dividir em 4, cada pessoinha vai ter uma tela de 16 polegadas pra si, que é maior que a tela de 4 polegadas que eu usava. Como a gente tá falando de futuro, você já viu a nova tecnologia da Sony? Não sei se é da Sony, mas é o óculos da Sony que você pode... Dividir, tá? É, você usa um split screen sem dividir a tela, né? Você, cada um enxerga alguma coisa. É, então se a gente vai falar de futuro, cara, essa porra não vai ser nem no Kinect, vai ser no Kinect 3, que vai ser controle da mente, e aí você vai poder imaginar que você dá um soco seu adversário e vai matar os thugs. E ganhar câncer. Mas ele vai fazer exercício, uma vacila. Exercício mental, né? Cara, quando tiver um Kinect 3, já vai ter pílula de síntese de proteína e você não vai precisar comer. Vai ter aquele negócio, como é que era o nome? Era tipo, M alguma coisa, que você... pochete na barriga e o bagulho de fazer abdominal sozinho. Ah, tô ligado, da peixeira. Tô sentindo o bichão de dentro pra fora. Abby não sei o que. Abby Shaper. Abby Shaper. E vai usar com aquele negócio de... Se transforma na Abby. Conseguiram virar até carinha com os lados da chala? Então, esse aí é o Sonic 2000. Tá. Se transforma na Abby, te deixa imortal. Aí você não precisa do Phoenix Down, olha. Olha só. Tá tudo ligado. Live from your grave. Olha os dadinhos. Dadinhos! nem de inimigo, meus amigos. Espelhou aí claramente, né? Você falou muito rápido, você nem olhou pro dado, você já falou nem de inimigo. Já me escolhi, não, não. Tá o barulho do dado rodando, ele falou nem de inimigo. Sica, foi sica. Não, vou fuder. Ele já tá prevendo o futuro. Meus amigos, vocês todos jogaram, tiveram um console Mega Drive ou Master System com aquele porte horrível, ou jogaram no arcade um jogo famosíssimo chamado Altered Beast. Ah, Rise for your wave. Rise for no grace. For no grace. O que foi tão incrível nesse jogo na época foi não só jogar o multiplayer, que era muito divertido você jogar co-op, a experiência relativamente beat'em up side-scroller, né? Você tinha não só isso, como você tinha a mudança de jogabilidade no meio da fase. Isso é uma... muito inovador. Caraca, muito inovador, moleque! Cara, what the fuck? Não era com essa porra de encanador, né, que atira bola de fogo. Tudo acontecia quando você socava o símbolo do Rock in Rio, né, cara? Primeiro tu tinha que matar uns bichos azuis, aí tu ficava sem roupa. Aí tu ficava mais sem roupa. Aí quando tu ficava peladão, moleque, tu virava tipo um monstro bolado. Não, e lembra das proteínas que já te malha? É aí, ó. Proteína e creatina, né, cara, ao longo da fase, que são cápsulas. Então, são é o símbolo do Rock in Rio. E um, você vira um monstrão sem genitália também, né, cara? Tem que... Certamente. Você é um monstro, pô, você não tem peru, porra. Você não se evolui. Não, é, cara, tem que manter a coesão com a realidade. Você, exatamente. Com a roupa, você também vai ficar sem genitália. A mas regra é clara. Mas eles realmente focaram em uma coisa que eu nunca tinha percebido, hein? Nossa senhora. A regra é clara. Se um monstro é ocidental, ele não tem genitália. Se ele é oriental, ele tem 10 genitálias. Mas então, qual é o grande lance dessa jogabilidade que eu acho tão interessante? Por exemplo, tem um jogo que é uma merda o jogo. Eu me lembro de ser foda e ter me divertido pra caralho. Chamado Power Rangers pra Super Nintendo. Que é irado. Cara, nossa, é maneiro, mano. É ruim, cara. É irado, vai se fuder. Deve ser muito ruim, cara, porque eu gostava de ter. Você andava, batia normalmente e no meio da fase você virava: meu irmão, agora a porra fica séria. Tiranossauro! Bah! E aí tu virava o Power Ranger lá e matava o cara. Isso pode ser completamente trazido pra um cenário beat'em up hoje em dia, como um Castle Crashers ou como um Scott Pilgrim. Só que no meio da fase, em cada fase, você vira um monstro diferente. E você tem que lidar com toda essa jogabilidade diferente pra passar pela fase, através de puzzles, porque... Mas peraí, essa é a mesma merda do que é Altered Beast. Mas com puzzles. Caralho, Don't Come Country. Você pega o bichinho, eu peguei agora uma aranha, agora eu tenho que fazer teias e pular as teias. Agora eu peguei um rinoceronte, posso destruir as paredes. Irado, hein? Mesh Splinter. Quando tu copiou o Mario Kart, eu não falei nada. Então tu fica... Mas, Tony, de nível, quando você falou, tipo, caraca, revival do Altered Beast, Fênix dá um bolado no Altered Beast, você que você fala, caraca, cenários 3D e paradas super boladas e Soul Reaver, e Academia. Você jogou... Academia e Kinect e tudo mais. Você jogou Altered Beast? Controle da mente. PlayStation 2? Claro que não. Mas eu tô jogando, caraca, realmente o sino do Rock in Rio, cara. Tô jogando aqui. Tô falando? Altered Beast PlayStation 2 foi uma das coisas mais vomitantes que o mundo criou. Cara, não precisa disso, cara. Jogue Altered Beast, o primeiro, o original, só ver como ele é ruim, cara. Ele é muito ruim. Não. Opa, cara. Jogue hoje e saber como ele é ruim. Eu tinha essa fita no meu Mega Drive, cara. Fernando, quando eu comprei o meu Wii, o primeiro jogo que eu comprei no WiiWare foi o Altered Beast. E eu fui jogar com um amigo que morava comigo lá nos Estados Unidos pra gente tentar zerar aquela porra. Moleque, a gente levou semanas pra conseguir zerar esse jogo. Porque é difícil pra caralho. Cara, eu tinha fita e eu acho que eu nunca zerei. Aí, olha a explanação do Mestre Splinter ligando o Sega Genesis Classics aqui, cara. Ué, não é pra ver a parada, tá, pô? Se atualizando, né, cara? Atualizando. Mas eu acho que você pode dar uma renovada nos gráficos, sim, sem deixar ruim. Por exemplo, Crysis Beat. Vocês jogaram Crysis Beat pra PlayStation 1? Ninguém jogou essa pessoa. Cadê o Daigo quando eu preciso desse jogo? Se fudeu, vou ficar jogando esses jogos merdas. Joguei, tô ligado. Joguei, cara. Valeu, era um jogo de beat'em up pro PlayStation 1, que era 3D, você tinha todo o cenário lá, e você jogava duas pessoas. Se você metesse quatro pessoas ali, você conseguia manter um cenário não caótico, controlado, ambiente controlado ali no laboratório, pra você fazer essas brincadeiras. E dava pra fazer um joguinho maneiro, eu acho. E eu não acho que ele seria um jogo suficiente pra você vender num box, assim. Você compra online, tipo um, sei lá, Blood Rain, whatever, que lançou ele. Então, beleza, valeu, é isso aí. Abraço. Até semana que vem. Abraço. Abraço, acabou. Valeu. Eu queria ver que era Rock in Rio, cara, por isso que eu entrei. Vai ser o Senhor Eternidade agora, vai lá. Senhor Eternidade. Então, cara, tudo bem com você? Bem comigo, graças a Deus. Você é saudável? O sovaco tá molhadão, bro. É uma merda aqui, eu acabei de ligar o ar. Então, cara, eu vou falar uma parada muito mamiluda aqui agora e todo mundo vai me crucificar, mas isso é normal, porque eu sou o vilão desse podcast, entendeu? Eu, tipo, quando eu era pequeno, quer dizer, até, sei lá, um ano atrás, o único videogame que eu já tive na minha vida foi Master System. Caraca. Então eu já joguei muito Master System na minha vida. Então eu acho que eu posso falar com toda a autoridade do mundo que o meu jogo preferido do Master System é Alex Kidd. Ah. Entendeu? Nossa, você gostava de macaco peludo? Vai se fuder, porra. Tu tá ligado que... Mas ele é um macaco branco, ele é branco, entendeu? É um macaco japonês. Anos pra descobrir que quando você passa de fase ele come um bolinho de arroz. Eu achava que ele mordia um capacete. Que não fazia sentido. Claro, cara. A primeira coisa que você pensa é tipo, caralho, por que ele tá comendo um capacete? Não que ele comeu um bolinho de arroz também faça muito sentido. Quais os poderes do Alex Kidd? Ele é mestre de Jogging Campbell, é isso? E dá socão bolado. Ele dirige a motocicleta como ninguém, cara. Ele tem uma trombose na mão, cara. Trombose. Ah, e outra coisa, ele consegue ficar indefinidamente embaixo d'água sem respirar. Mas, senhor Eternidade, você sabe que houveram, tipo, 20 Alex Kidd pra Master System, né? Houveram 20 Alex Kidd, embora só tinha, pra mim, dois que valiam a pena, que era o Alex Kidd no Mundo dos Milagres e o Alex Kidd no Mundo do Shinobi. Que eram os únicos que eu achava muito foda. Tinha o Alex Kidd no Mundo da Super Tecnologia, que era uma merda. E tinha os outros opcionais, da Estrela. É, sei lá, a história do Alex Kidd era o quê? Ele querer ser o mestre campeão em... Peraí, para tudo. Quem se importa com a história dos jogos, cara? do que é o Logan lá, cara. Que quando eu penso em narrativa... Entender qual que é a motivação do personagem pra querer... Não. Matar os bichos, mal, sabe de bicho. Desculpa interromper, mas quem é que Fernando, você jogava Alex Kidd e não pulava loucamente a historinha que aparecia? Tipo, pula. Essa, eu não sabia nem ler quando eu jogava Alex Kidd. Exatamente. Mas ler em inglês. Tipo, essa parada de história relevante nos jogos começou muito recentemente, cara. Tipo, no Master System, alguém me fala um jogo no Master System que tinha história relevante. E ninguém veio com, Phantasy Star e... Force, não, mas se foda. Mônica no Castelo do Dragão, cara. É verdade. Você foi derrotado. Tudo foi derrotado, já era. E como seria esse jogo? Cara, é quase óbvio. Não, acho que é bem óbvio, né? O multiplayer você escolhe entre papel, tesoura ou pedra. E espera o seu adversário escolher outra. Cara, aí você tá falando merda, entendeu? Porque eu vou te dizer uma parada, que é a seguinte. Eu baixei um jogo recentemente chamado Carter, que é um jogo que é tipo cópia de Magic online, só que é de graça. Você não precisa pagar $1 milhão comprando cartinha. E a parte mais legal do jogo é no início, que pra você decidir quem começa é pedra, papel, tesoura. Ah, que é muito Mind Games, cara. Sério. Tirado da caixa. Chefão desse Alex Kidd, em vez de jogar de Jackie Bolsa, ia sugerir que o cara jogasse em Yu-Gi-Oh! Pokémon Card Game, sei lá. Ou então, pedra, papel, tesoura, lagarto e Spock. Ia ser louco. Não, na verdade, o Sr. Eternidade tá propondo um jogo pra celular, iPhone e Android, que é um jogo que importa demais. É, o Jackie Bolsa. Eu tô propondo um jogo pra Alex Kidd pra Android, que é tipo exatamente a mesma merda que o Alex Kidd no Master System, só que pra Android. Não, mas falando sério agora, todas essas franquias zoadas de plataforma de antigamente, tipo Mario e Sonic e o caralho, o nego fez 1 milhão de jogos 3D, tipo Mario 64, que ficou foda. Por que não fazer uma porra dessa com o Alex Kidd, sacou? Não precisava ser, tipo, muito diferente. Essa é só um Alex Kidd 3D super irado, que você tem um soco maior que a sua cabeça. Só isso já seria muito divertido, moleque, cara. Cuidado, pode sair um Sonic 2006 aí, moleque. Caralho. Muito fácil, né? Fico até arrepiado quando eu lembro dessa merda. Nem fala, velho. Não, isso não aconteceu, não. Botei o Mesh Splinter pra jogar esse final de semana e nunca tinha jogado, moleque. Eu ria do nervosismo dele. Você ria dele chorando lá. Aquele Sonic mais irado de todos, que era da Arábia Saudita lá. O Sonic pegador, né, cara? Pega a garotinha, né? O Sonic era muito foda, cara. Tá muito errado. Cara, eu sei que eu abri aqui pra ler a história do Alex Kidd pra quê, né? Não devia ter lido. Ilumine. Ele não é um... Você quer saber mesmo? Por favor, beleza. Cara, ele é um órfão, né? Vive só porque o planeta dele, o original planeta Ares, foi destruído. Então ele não tem o planeta dele. Ele tem uma técnica chamada Shell Core, que habilita um ariano, que no caso ele é um ariano, né? Alterar o tamanho de seus punhos e o possibilitando esmagar pedras. Peraí, ele é um ariano, cara? Ele é da raça pura? Ele é um ariano. Caralho! Ele tá chamando ele de macaco, sendo que ele claramente é um ariano. Que jogo nazista, cara. Olha lá. Depois do desaparecimento do rei, o planeta Ares caiu em desgraça. Na verdade, não foi destruído, agora que eu vi. Um usurpador, Janken, o Grande, sequestrou o sucessor ao trono, Príncipe Eagle, e logo em seguida sua noiva, Princesa Lora. Muitos cidadãos foram transformados em pedra pela magia de Janken. Alex Kidd descobriu de um homem seleto de morte que pertencia à família real e que o rei era seu pai. Ele ganha um mapa e um sujeito, e prepara-se para resgatar seu pai e irmão, restaurar o reino e derrotar a Janken e seus monstros. Você tá louco, cara? O cara tá tentando salvar o Hitler aí, velho. Não, você viu que todo mundo foi transformado em pedra e você soca pedras durante a sua jornada. Ah, meu irmão. Você tá matando toda a sua o nome do cara é Junkin, tá sendo já, velho. Pô, Junkin. Pô, Junkin. Não, acho que pra contar uma última história. Eu tinha uma época que eu jogava Alex Kidd no modo hardcore, que minha televisão tava com um bug que ela só pegava em preto e branco. Então aquela, tinha aquela fase da moto, a primeira fase da moto, eu acho. Caraca! Tinha que quebrar as pedras, que tinham as pedras quebráveis, que eram amarelinhas, nossa, e as brancas que não dava pra quebrar, que você batia. E não tinha como ver, porque era preto e branco, então era muito hardcore. Aí, tipo, basicamente, você quebrava a moto e eu tinha que ficar, tipo, procurando e socando pedra por pedra pra descobrir qual que era a pedra certa que quebrava. Caralho, tô vendo uma parada. O Alex Kidd tá no Sonic and Sega Stars Kart, o kartzinho do Sonic. Sim, sim. Aquela merda. Aquela merda. Matei o Alex Kidd, cara. Acabou de ganhar. Se eu tivesse no jogo de kart da Sega, ia ser foda, né? Tipo, não ser chamado pra festa de fim de ano da empresa, né? Mas o Alex Kidd, ele era um mascote da Sega, sacou? Antes do Sonic, ele era o jogo que vinha na memória, sacou? Depois começou essa merda de Sonic, viado, esse porco espinho escroto, gay pra caralho. Porco de merda. Cara, mas olha só, a música do Alex Kidd até hoje em dia ficou conhecida como a música da derrota, né, cara? É a música de quando a fita não funciona. Quando a fita não funciona, não! A música Tron, né? Tadinho da vitória, Diego Fernando! Ai, caiu. É chique, ele falou que não vai te cara, de novo, muito Fernando, legal. Por favor, ilumine-nos. Eu acho que ele nem joga o dado, cara, acho que ele tem um efeito sonoro. Não, ele dado. Chamou Diego Fernando, né? Mandou a fusão nos dois. Eu falei Fernando, por favor. Tá mexicana, né, cara? O nome composto. Ah, Fernando! Então, né, cara, foi meio difícil escolher que série merecia um PhoenixDown.com.br. Esse ano, ainda mais porque, cara, eu acho que esse ano é quase um ano dos Phoenix Downs, né, da vida. Porque a gente tem Max Payne 3 saindo, tem Diablo 3, velho, caralho, o Diablo 2 tem 1 milhão de anos aí. Fato, e também ainda tem Hitman, cara. Eu pensei, pô, vou falar de Hitman. E aí eu lembrei que vai sair Hitman esse ano também, então fodeu tudo. Olha só. Que dícaros também. Que é o ano do Phoenix Down, mas pode ser o ano da última também, né? Que vão mandar uma última aí em dezembro e não vai ter, se não tiver ninguém em pé, ninguém manda Phoenix Down em ninguém, cara, já era. É, então por isso tem que mandar agora, né? Porque senão depois fodeu. Mas eu, primeiramente, queria trazer um jogo aqui que, cara, até onde eu saiba, eu fui a única pessoa do mundo que jogou esse jogo, porque eu não conheço mais ninguém que jogou, que é Age of Wonders. What? Da Fook? É, deixa eu googlar aqui. É tipo a expansão de Age of Mythology? Não, é um jogo próprio, né? É da Take-Two. Que, cara, é um jogo muito legal, um RTS estilo por turno, tipo Civilization, sabe? Uh-huh. Onde tem os turnos de cada pessoal, e quando todo mundo completar sua ação, é pra passa pro próximo turno. Aí pans. E aí pans, e pra sua vez de novo, né? E, cara, é muito legal porque a ambientação do jogo é no mundo mitológico tipo do Tolkien. Eu não sei se ele pegou as raízes do Tolkien, se ele plagiou, de onde ele tirou, mas tem várias raças. Ao contrário, o Tolkien que me deu o Age of Sigmar. Tolkien pegou sua máquina do tempo, né? Foi lá pra 99, deu uma olhadinha. Porra, velho, essas raças são legais. Ele voltou pra escrever o livro. Mas, cara, a gente tem halflings, mas tem dragões, tem dark elves, tem... Bom, cara, tipo Dungeons and Dragons. São umas 15 raças diferentes em um jogo de RTS. Então imagina o quanto coisa diferente não dá pra você fazer ali. Caraca, né? Mind blowing. Mas e aí? Você era tipo um lorde, deus sinistro bolado e você controlava as paradas? É, basicamente o que a gente tem de RTS. Assim, a gente tem que pegar recursos, criar amiguinhos. caminhos, né? Fazer seu ciclo de amizade. Aí você conquista cidades. Quando você conquista uma cidade, você pode colocar a sua raça ali, ou você pode deixar a raça que tava antes. Você ganha um monte de popularidade com cada raça. Porque o objetivo, né, de cada mapa do jogo é você se tornar o rei da eternidade, né? O rei da eternidade. Você colocar sua soberania sobre todas essas raças, né? Que nem Civilization. Quem é que não jogava Civilization para destruir tudo e todos? Que nem o War. Sabe, é que nem o War, pode crer. Tem uma parada igualzinha isso também, chama-se Idade Média. Tem outra coisa que se chama nazismo. Nazismo, imperialismo, cara. Igualzinho. Mas ali você poderia ser um pouquinho mais legal, né? Você precisa matar o Judas, quer dizer, matar outra raça. Você pode apenas dominá-la. E você pode fingir que você tá sendo bonzinho pra ela, né? Porque na verdade você tá escravizando, né? Mas aí você pode ter algumas habilidades de diplomacia que você ganha mais pontos com aquele pessoal. Os romanos, né, cara? Não, sua cultura eu vou deixar aí, pô. Você quer o seu território que você, né, jure fidelidade ao imperador. Tipo os portugueses com os índios, dá um espelhozinho com os índios ou com os africanos. Dá um espelhozinho e foda-se, como é que tá sendo. Valendo. E pra quem acha que o Warcraft 3 tinha aquela ideia genial com heróis, de, né, você tem um personagem que é especial, que tem habilidades especiais. Cara, a gente já tinha isso em Age of Wonders antes. A gente tinha uma classe especial, né, que eram os heróis, que aí em cada unidade, né, o herói podia ter, sei lá, podia estar comandando mais umas 10 ou 15 unidades ali, né, naquele seu grupinho. E ele tem habilidades especiais, tem golpes especiais, você poderia equipar ele com... Dá Hadouken? Cara, ele dá Hadouken, dá Shoryuken, dá Tap-Tap-Tugen, gira tudo, velho. Gira. Pô. E é um jogo muito legal porque era um RTS que era bem diferente, porque não é em tempo real igual o Age of Empires ou... Né, eu tô imaginando realmente um Civilization mitológico bolado. Dos dragões sem noção. É mais ou menos isso, cara. E é muito legal, porque você vai conquistando os castelos, aí tem muro, você tem que destruir o muro, você pode ter outros tipos de unidades que voam ou que passam por cima. E, cara, é muito divertido. Eu perdi horrores na minha vida jogando esse jogo. E ele morreu, cara. Ele parou no 2 e ficou por isso mesmo. Eu gostaria de ter um revival. E como em 2012 você bota o Viagra nele? Cara, em 2012 a gente bota o Viagra nele igual botaram em Civilization, cara. Lançou o Civilization 5 agora, boladão. O pessoal perdeu sua vida nele, eu não consegui perder porque não senti tão bem quando senti com Age of Wonders. Eu parei no 2, Felizei. Olha só, vocês estão falando aí de como é que vão colocar, vocês estão falando que não sentiu tão bem, sabe que essa porra tá sendo colocada pro supositório, né? Presta atenção na parada aí. Não é via oral isso não, tá? Não, mas eu daria um Phoenix Down, né, em Age of Wonders, fazendo praticamente um Age of Wonders agora, sabe? Só dar uma atualizada nos gráficos ou alguma coisa, joga mais uma jogabilidade diferente ali. Ele já tinha um esquema que você tinha dungeons, você poderia entrar nelas pra pegar um item diferente ou encontrar um herói diferente, então pode expandir isso ao infinito, né? Ter um modo multiplayer legal também. Então, porra, cara, eu acho que é simplesmente fazer um mesmo jogo e atualizar o gráfico. E botar internet nele. Acabou. Internet boa, né? Pra jogar com amiguinhos. Uma boa. Talvez. Quem conhece, busca aí, e quem conhece, por favor, me apoie, porque eu não conheço ninguém, nenhuma alma viva que jogou esse jogo. Não, vai chegar alguém nos e-mails no comentário e falar, caraca, eu joguei esse jogo! Mas era muito ruim. Tá chegando o mundo! Are you ready for Age of Wonders 3? Ready? Ready? Doesn't even fucking describe! Eu vou rolar só o dadinho de sacanagem aqui. Olha só, Diego! Nem esperava. Último da fila. É porque é por ordem de tamanho, né, então? Então, o primeiro jogo aqui que eu vou falar é uma série que eu acompanhei pra caramba. Tô sentindo muita falta nessa geração. Que apesar de semana passada parece que ter começado um rumor aí que vai ter continuação finalmente, que é a série Soul Reaver. Vocês jogaram Soul Reaver? Olha só, aquele jogo em que você é um jogo de puzzle de blocos com mortos-vivos, ok? Exato. Exatamente isso, cara. Mas não é debaixo d'água, que é o mundo do... Cara, aquilo pra mim é uma história de vampiro, cara. Que ele tem um universo completamente diferente do que a gente tá acostumado, né? Quando se fala de vampiro. Não é aviadado essas histórias de vampiro de hoje em dia, né? Com certeza, com certeza. E não é também glamouroso como é o universo que a Castlevania, que é uma série que eu curto pra caramba também. A ambientação, tipo, é muito foda, porque o Raziel, que é o personagem principal, ele é um vampiro fudido, né, cara? Traído, sem metade da cara, arrancaram as asas dele. Tem metade da cara, sem assim, osso na asa, com a mão toda fudida. Pé de cavalo. Pé de cavalo, pode crer. O Raziel é um vampiro com um design mais foda que eu vi toda a minha vida, cara. É foda, cara, ele é muito foda. Eu nunca pensei que um vampiro mendigaço ia ficar tão foda assim. É verdade, né, cara? É um vampiro mendigo. Muito mendigaço, mas ele é irado. Ele é, tipo, provavelmente um dos personagens de vampiros mais maneiros que tem. Principalmente com a espada bolada. E o pior, ele, a única peça de roupa dele, além daquela porcaria que ele cobre a cara, é a sunguinha. Ele anda de sunga. Não, e o paninho na cara. Isso mesmo, cara. Merda, né, cara? Caraca. Ele usa sunga e uma canga. Com a imagem que a gente tem em personagem. Pra você ver, né? É uma muito sunga bom, muito uma obrigado. Canga. Ah, que é de nada, cara. Eu acabo com o sonho dos outros todo dia. Não, mas mesmo assim, é um dos melhores designs de vampiros que existem. Principalmente se a gente levar com a concentração que tem hoje em dia, né? Mas você já pegou o Surya pra jogar hoje em dia? Já, é bom, cara. Você achou bom? Eu acho bom, cara. E o que você acha que poderia melhorar nele, assim? Podia não ter bloquinho de puzzle. Eu acho... tudo bem, a jogabilidade dele não é a melhor jogabilidade do mundo. Mas, por exemplo, quando eu joguei agora há pouco o Darksiders, né? Uhum. Eu senti muito um quê de Soul Reaver nele, porque ele é um hack and slash que o Soul Reaver não deixava de ser também, apesar de que o que era mais legal era você empalar os seus amiguinhos, né? É. E isolar coisas no espaço infinito, porque você jogava a parada com velocidade de escape no céu. Pegar uma lança e pegar a pista, né? E tinha todo aquele lance também de você trocar de mundo, né? O que eu achava foda nele era esse negócio de você ter puzzles que você precisava pensar com os dois mundos. Porque você tava em um mundo e era tudo tudo reto. Né? Aí você passava pro mundo dos mortos lá, tudo ficava deformado, e aí você conseguia encaixar um bloco em determinada parte lá. É como você falou, né? Um jogo de puzzle com bloquinhos. Isso. Eu achei o Darksiders, assim, muito nessa pegada por conta dos puzzles do Darksiders, né? Mas eu achei o Darksiders com uma pegada muito mais God of War, assim. Porque o que eu acho, o grande problema de Soul Reaver, que outro dia eu fui jogar de novo, que eu botei no PSP, é que o problema dele é que você tá jogando amarradaço, caralho, agora sim vai, tá sendo, não sei o quê. Aí entra naqueles puzzles. Aí você fica uns 40 minutos no puzzle, moleque. E você fala, caralho, que água fria do cacete essa porra. E o jogo tem toda uma imersão toda bolada que você perde completamente. Você fala, ah, merda, acho que foi na hora do puzzle. Eu acho que eles podiam adicionar um pouco de ação, como foi adicionado no final da franquia do Soul Reaver, sabe? Sim, verdade. E ter puzzle, claro, porque um jogo só ação ia ficar chato. Mas uns puzzles mais rápidos. Eu acho que é um puzzle que não sai da minha memória, cara. É aqueles encanamentos. Puta que pariu. Não, qualquer caixa, moleque. Eu falo, Soul Reaver, eu lembro de blocos. De pegar o bloco e girar e... Caraca, fuck. Você lembra de cara criança, né? Lego, tá mal lembrando. O pior dos puzzles do Soul Reaver é que é a mesma parada do tempo da água, sacou? Por mais que você tenha jogado 15 vezes, você não decora o puzzle. Início, é foda, cara. Mas eu acho que se eles lançarem o jogo de novo, acrescentando mais habilidades, mais habilidades, eu falei habilidades agora, né? Habilidades, fala mais. Habilidades, mais uma vez, o que eu quero é que acrescente muitas habilidades, entendeu? Por isso que eu tô fazendo isso. Mas, e poderes. E habilidades. E acho que isso vai trazer puzzles diferentes, como foi no caso do Darksiders, por botar uma arma de portal na mão do War, cara. Não, maneiro. Não, eu acho que é nesse ponto que tem que seguir, cara. E se realmente esse rumor for concretizado, tá aí, ó. Eu vou ser o primeiro a acertar de vocês aí. Assim é fácil, né? Assim é mole, né? É. É, não, vou mudar o meu pra Diablo, então. Tô usando cheat. Lá. E eu esqueci de falar uma regra aqui, quem termina uma sessão, começa a seguinte. Então, Diego, GC, por favor, novamente. Olha só os últimos senhores mesmo. Olha só as regras inventadas na hora. É. Então tá, né? Vamos lá, então, o próximo jogo que eu... Deixa eu pensar aqui. Cara, por que não trazer de volta um ninja futurístico que é o Strider? Caraca! Contra comunistas, né? Cara, já trouxe ele de volta no Ultimate Marvel pra estar pra isso. É, a pedido dos fãs. Mas não é tão foda quanto um jogo dele próprio. É isso que é o problema do Strider. Eles só estão usando a imagem dele em crossovers, cara. Por que não trazer um jogo onde ele é a estrela principal, cara? Isso que falta. E você tava imaginando um Strider numa temática mais mais Assassin's Creed? Não, eu queria algo mais... Deixa eu pensar aqui que seria bom mostrar. Musou. Devil May Cry. Um Devil May Cry? Pode ser. Merda. Faria um Musozão de Strider, de Dynasty Warriors. Dá uma horda gigante de inimigos em cima do ninja, dá um Ragnarok, mata todo mundo, continua andando, vem mais uma horda, Ouroboros, mata todo mundo. Deixa eu falar um pouquinho. Eu sei que o Strider, o jogo clássico, não é muito o estilo do que eu vou falar, mas eu gosto muito dos jogos de ninja em que o ninja realmente é um ninja, não é o cara que sai matando, é o cara que vai lá com as sombras e chega matando, sacou? Mas o Strider, ele não é um ninja, ele é tipo um maluco bolado, sei lá. Não, ele não é um ninja, ele é uma máquina de destruição. Cara, ele tem uma máscara e ele é ninja, sacou? Mas, Diego, ele é um ninja, é assim que funciona. Mas, Diego, por que você gosta tanto de Strider ao ponto de querer mandar um Resurrection? Cara, é um personagem que eu acho que o design dele é foda, os jogos que eu joguei, pelo menos, marcaram bastante. Não, tá vendo que o Diego, ele se baseia tudo nas aparências. Ele não importa se o jogo é bom ou ruim, ele só pega o jogo e tem que ter um design legal. Que cara, se você me baseasse nas aparências, você não trabalharia no Phoenix Down. Fala, Diego. Não, eu trabalhei numa agência de modelo. Ah, como é essa? Aí vocês se amam, né? Não, muito caro, mano. Ou de dublê, né, pô? Mas você gosta do personagem em si? E o jogo, você acha que... Não, o jogo eu também curtia, cara. Eu acho que o melhor Strider que eu joguei foi o de arcade. Que... Vocês jogaram? Chegaram a jogar algum Strider? Caralho, o Strider tá muito difícil. Ah, mas qualquer jogo de ninja hoje em dia não é difícil, cara. Ninja Gaiden aí. Eu pensava no jogo de Strider, assim, na linha do Devil May Cry que eu falei. Mas Ninja Gaiden, por exemplo, é um jogo aí que segue a linha da May Cry, é bom pra caramba. Por que não deixar o Strider, trazer o universo do Strider pra dentro de uma temática assim? Pode ser, mas é, eu acho que se encaixaria bem. O Strider é um personagem muito mais porradeiro do que ninja, né? Então fechou a porta, apareceu uma porrada de monstro, então porra, pra tudo que é lado, fechou. E eu acho que o design que eles criaram o personagem no jogo de luta agora, no Ultimate, ficou foda, cara. Melhor ainda do que era na época do Nintendinho, né? Onde ele nasceu lá. Sim. Acho que esse cara merece um jogo próprio e eu daria um Phoenix Down.com.br na franquia. Ele é um personagem, né? Ele é um... Eu diria que o Marvel vs. Capcom, ele deu uma revivida no personagem já. E trouxe o conhecimento do Strider pro conhecimento de muitos players e gamers que nunca jogaram Strider Ryu, o jogo, o personagem. Então, muitas pessoas hoje em dia que foram atrás de emuladores, foram atrás de coisas pra tentar entender qual é desse maluco. Porque é um personagem marcante pra caralho. Sim, e um dos melhores do Marvel vs. Capcom 1, né? É verdade. E olha que diga de aqui 3 também. Eu tava vendo as regionais hoje lá na Califórnia, não tinha muita gente jogando com ele, não. Mas o Strider, ele em 98, o Marvel's Capcom em 98, né? Então tinha quase 10 anos o primeiro jogo. Então realmente o cara já tava esquecido, né? Sabia que o Strider, antes de ser um jogo, ele era um mangá? Sério? É. Na verdade, o personagem ele surgiu de uma cooperação aí que a Capcom ia fazer com. Ia ser um transmídia, né? De cara. Mas aí o mangá acabou saindo bem antes, assim, tipo um ano antes. O jogo demorou pra ficar pronto. E o mangá? O mangá não fez sucesso, então. É, parece que não. É tipo personagem, né? Também não fez tanto sucesso assim, né? Senão estaria aí mais tempo. Mas o Daigo uma vez falou que tem um jogo do Shadow Hero pra PlayStation 2 e ele falou que é muito bom. Sim. Quando saiu esse Strider de PlayStation 2, PlayStation 2 não, PlayStation 1. Ah, PlayStation 1, tá. Saiu junto com a versão original. Eu tinha essa versão, que é tipo um collection, né? Eu tenho aqui ainda. E é um CD pirata bonitinho, cara. Ele tá impresso. Bem impresso. Tá impresso, bonitinho assim. Pô, se tu olhar pra baixo dele, ele parece original mesmo. Olha aí. Oi! Mas diga! Oi! Continuando então na mesma empresa aí que o Diego GC acabou de citar e a primeira que eu falei também é a Capcom de novo. Eu gosto da Capcom, cara. Eu sou muito fã. Tô vendo. Só não gosto quando ela lança DLC. É, porque agora, hoje em dia é a Capcom, né? Mas beleza, né? Eu gosto da Capcom ainda. A Capcom não é tão conhecida por essa franquia e também não é uma franquia que eles tenham explorado muito ao longo dos anos. Eles nunca colocaram em crossover nem nada. Acho que talvez o motivo principal é que o protagonista dessa série tem o mesmo nome de um outro protagonista mais importante. Então é de Breath of Fire que eu estou falando. Eles tiveram a grande genialidade de chamar o protagonista de Ryu, que não por acaso tem um xará mais famoso da própria empresa. Mas isso, ó, posso estar falando merda aqui, mas Ryu não é dragão japonês? Oh, sim, yeah. Ryu é dragão japonês. Então faz sentido, não? Faz sentido, né? Mas já tinha não, o Ryu, né? Porque, não, o Ryu do Breath of Fire é, né? Mas... Olha, então esse aí faz mais sentido. Esse faz mais sentido. Podia ser, sei lá, podia ser dragão em chinês, o nome podia ser Long, o nome, porra. Tanto... Podia ser Dragon, o nome dele. Mas o Breath of Fire 4, eu não lembro mais quando saiu, foi em 99, 2000. 2000, já tem muito tempo, já tem mais de 10 anos, e a série acabou ficando esquecida e parou por aí mesmo. Então a gente tá hoje numa época em que os RPGs japoneses, sobretudo, estão passando por uma crise, né, dos tigres asiáticos, o pessoal não dá mais muita atenção pra eles, eles estão caindo no esquecimento, e nego reclama que dorme jogando RPG de turno, etc. Então acho que vale a pena Breath of Fire ser revivido por um motivo simples. É um jogo 2D, e hoje em dia não se tem mais jogo 2D com uma frequência que se tinha antigamente. 2D? E ainda, é isométrico, né? Ele é isométrico, não, ele é 2D que eu falo, é desenhado. Ah, tá. Então é muito fácil ainda você, na minha visão, você impressionar as pessoas graficamente, o Diego que gosta de gráfico, né, segundo a dedo do Fernando aí, você impressionar as pessoas com um gráfico 2D bonito, né, com um desenho bem feito. Então eu acho que cabe o Breath of Fire retornar aí pela Capcom. Não precisa ser um RPG mais por turnos. Você pode fazer um action RPG, como você tem hoje em dia vários aí, os europeus e americanos dominando. Mas não tem por que esquecer a franquia. Eu acho que Breath of Fire tem personagens muito carismáticos. Exatamente. E você daria pra fazer um action RPG bem divertido com os personagens de Breath of Fire. Ainda mais com a mecânica, que parece a mecânica de Altered Beast, que é você virar monstro no meio da luta. São todos que tem esse poder de metamorfose, né? Mas é uma coisa bastante marcante da série. Breath of Fire tem também a seu favor o fato de que nos quatro primeiros jogos você já montou todos os personagens. Então você tem uma série de personagens ali que vão se repetindo, né? Você vai refazendo o personagem, mas não precisa inventar nada novo. Então o Ryu, a Nina, por exemplo, estão em todos os jogos. Então você não precisa ficar tendo esse esforço criativo de inventar personagens novos. E aí você já ganha com o fato de que o pessoal antigo, pelo menos, já vai conhecer esses personagens. Outro jogo, cara, que... uma coisa que me deixa, né, perplexo, é porque eu só joguei o 1 e o 2, né? Mas eu tava procurando aqui. Essa é a box do Breath of Fire 2? Americano. Onde o Ryu tem 16 anos, cara. Ele tomou creatine whey protein, né, cara? Ah. Esse cara tem 16 anos? É. Nota que esse monstro na frente da Nina é uma mistura de Kratos com, sei lá, um touro. Um touro man. Kratos, assim, né? Não. Tem aquela capa do Chrono Trigger que tá a marra ali dando magia de fogo, né? Isso. Ou então a capa do Mega Man, né? Que tá, oh, meu Deus, Mega Man. Isso não é da época, Mega Momo. Isso é capa americana do Breath of Fire 2. Então. Mas esse cara tem tanto cara de 16 anos quanto o Jequi de Urso tinha também. É verdade. Então, outro que é precoce, né? Por exemplo, o Ninja Inimigo, quando tinha 8 anos, tinha barba. Acho que um jogo que mais do que o Breath of Fire se adequaria a essa nova realidade de RPGs que não estão mais tanto em turno e estão mais baseados em ação seria o Legend of Mana, né? E que teria mais uma vantagem ainda por já ser um jogo graficamente espetacular, né? Conhecido por ser espetacular. Mas eu preferi o Breath of Fire porque, sei lá, deixa eu puxar o saco. Marotamente aqui na de chave ele disse dois jogos. Ah, eu vou fazer isso também, hein? Mas o Legend of Mana já não é um Phoenix Down do Secret of Mana, teoricamente. Então, tem que dar um re-Phoenix Down. É um Phoenix Down, moleque. Tem que dar um spray agora. É isso aí. Tadinho. Mestre Splinter. Fala. Tudo bem com você? Tudo bem, cara. Ah, beleza. Tudo ótimo. Valeu. O que eu tenho que fazer? Próximo. Deixa eu rolar aqui. Vou falar o seguinte, vou falar sobre um jogo. Eu mesmo vou ser crucificado. Esse jogo com certeza só eu joguei aqui. E quem jogou falou: caralho, que merda de viadinho, não vou perder meu tempo com essa porra. Mas eu gostei, cara, porque eu paguei. Sabe aquele jogo que você pagou quando, e você falou, joga, cara, tem que jogar? Não, Blast Corps. Você tá se convencendo que gostou porque você pagou. Claro. Diferente. Pode ser. Pô, cara, ser. Imagina os caras que vão nos puteiros meio baratos, né? Como é que não tem? Pô, paguei R$10, cara. Pô, foi bom pra caralho. Caralho, tá ligado? Chorando assim, né? Então, cara, o jogo que eu daria um Phoenix Down é o Echo the Dolphin, conhecem? Ok. Caraca, velho. Ai, então, meu caralho. Deixa eu contar. Começou. A história sobre esse jogo, cara, porque esse jogo... Não, cara, você não vai conseguir me convencer, já tô falando. Explica. te fazer uma pergunta, cara. Você foi pra, pros Estados Unidos agora no carnaval, né? Fui, né? Você foi no Discovery Cove? Não. Fui. Ah, tá explicado. Ele deu beijinho no golfinho? Eu gostava de jogos, tanto da época do Master System, depois no PS1, jogos onde você era colocado no lugar de um protagonista animal. A jogabilidade fosse diferente. Eu achei genial quando fizeram o Jurassic Park, que você jogava com o Velociraptor. Falava, porra, bem mais irado do que pegar um cara, me pegar uma arma e falar, ah, vai caçar dinossauro. É você entrar no papel daquilo que você não é no dia a dia, sabe? Uma coisa que distante a sua realidade com jogabilidade diferente. Porque hoje em dia você é um animal, é isso. Exatamente. Exatamente. O Echo the Dolphin, ele tinha muita crítica em relação ao jogo no começo, porque ele era considerado um jogo difícil. Você tinha que ter a administração do teu oxigênio, porque você é um golfinho. Eu acho golfinho. Que a crítica mais especificamente é que, tipo, o jogo é desnecessariamente difícil por um jogo merda, entendeu? Além de você ter que ler, moleque. Você tinha que ler pra caralho. Você tipo, tinha que ler. What the fuck? Eu falava assim, mãe, eu quero entender aqui. O que tá escrito aqui? Minha mãe não sabia inglês, mandava um poker face, falava, nada demais, filho. Os golfinhos são muito bonitos e os humanos adoram golfinhos. Tá escrito com os dois jogando. Não, tá escrito que você precisa fazer essa tarefa. Cara, mas o jogo em si, ele tinha uma característica legal, que você tinha a capacidade de pular, né, dar saltos, e isso era importante pra você passar pelos obstáculos do jogo. Você tinha que administrar seu oxigênio, e a história que você tava perseguindo, né, é que você tava fazendo uma competição de saltos, e durante um dos seus saltos acontece uma tempestade caótica, que acontece 500 anos, que todas as criaturas da sua região somem, desaparecem completamente do oceano. E você, caralho, você não desapareceu por quê? Porque você tava fazendo salto. O super salto bizarro que você ganhou a competição. Peraí, tipo tsunami golfinhos. Reverso, então. Tipo tsunami reverso. Caraca. E você correr atrás. O que eu faria com esse jogo hoje? O que eu acho que seria irado? Um sandbox de fundo no mar. Você pega um cenário absurdamente grande, aberto, onde você controla um golfinho em terceira pessoa, parecido com o que fizeram com o jogo do Tubarão. Alguém jogou o jogo do Tubarão pra PC? Não. Então. Cara, eu joguei o jogo da Pequena Sereia. Então, eu cheguei ao jogo do Rei Leão. Você controla em terceira pessoa e tem liberdade de movimento total, né? Três dimensões. E pode interagir com o cenário, pular, saltar, fazer o que você quiser. Cara, tu tá querendo fazer um journey no fundo do mar com um golfinho. Tipo isso. Caraca. Tu tá querendo pegar um jogo que é fora pra caralho e escrotizar ele demais, assim. Cara, se o golfinho te incomoda, você pode pensar que você pode ter outros personagens, cara. Você pode jogar com o tubarão se quiser, pode jogar com. A pequena sereia. Deixa eu contar uma história. Sabe por que o Ninja Inimigo gosta de vinho? Porque ele descobriu esses dias que ele já foi traído pela namorada dele com o golfinho. É verdade. Olha só. Quando ele notou, quando ele se ligou que a namorada dele tava beijando o golfinho, ele falou, caraca, isso é traição. O golfinho é fofo. Não importa. Era o golfinho ou era o boto? Era golfinho. Isso é importante. Era golfinho mesmo. Não, então, cara, a parada, eu acho que funcionaria por quê? Porque eu joguei alguns jogos como Wave Race, joguei o... Qual era o nome do outro jogo? Aquele Kelly Slater Pro Surfer, na época que eu jogava muito Tony Hawk. Genial esse jogo. E uma coisa que eu gostava muito de fazer com esses dois jogos, até mesmo no Wave Race, que era um jogo de corrida, era ficar usando o Free Roaming, que tinha uma opção lá no Wave Race pra você ficar na praia de bobeira, pulando ondas, porra toda. E, pô, eu sempre me amarrei nas paradas de meio sandbox, assim, só que mesmo que não tinha, naquela época não tinha porra nenhuma pra fazer. Era só ficar lá pulando e fazendo merda nenhuma no cenário. Eu fico imaginando que se caprichasse no cenário, fizesse... Porra, o World of Warcraft fez um cenário debaixo d'água, que é pro level 80, a última expansão, que eu fiquei que nem um idiota olhando o cenário de tão bem feito que o nego caprichou na parada, entendeu? Se, porra, fizeram a mesma coisa num jogo sandbox, que você pode sair explorando tudo, interagindo com o cenário, tendo quests, tendo outras coisas pra fazer, eu acho que ia dar certo. Por mais que todo mundo aqui está contra mim. Sabe por que o The Dolphin é tão difícil? Porque o jogo é difícil. Fase da água, o jogo... Ah, é muito bom! É verdade. Eu só ainda não entendi porque que o golfinho precisa administrar oxigênio. Ele é um golfinho! Pô, mas golfinho não respira debaixo d'água. Novidade pra você, cara. Caralho, o mundo mudou pra mim agora. Golfinho é um bicho inútil. Tipo, ele pode ficar, sei lá, 10 minutos sem respirar, mas ele... Não, ele é um... O Alex Kidd é melhor que o golfinho, velho. O Alex Kidd é golfinho. O golfinho é tipo mamífero, um dos campeões, cara. De apneia, né? Mas ele não respira embaixo d'água. Não, ele é mamífero, cara, pô. E o pior de todos não é golfinho, cara. É o Sonic que se afoga no raso. Vamos lá, Jogos de luta estão em alta. Agora, hoje em dia, toda hora sai uma versãozinha nova do mesmo jogo de luta que você tá jogando e todo mundo compra, todo mundo fala, beleza, que jogo foda pra caralho, cara. Daqui a pouco tá saindo Ultimate Street Fighter vs Tekken, daqui a, sei lá, 2 meses. Vão falar, caralho, jogo foda. Botaram mais 6 personagens. Todo mundo vai xingar, mas todo mundo vai comprar. Exatamente. Então, eu comprei o primeiro já. Agora eu aprendi. Eu também aprendi, cara. Tô orgulhoso de mim. Comprei essa merda de Ultimate Marvel 3. Não tem. Aí, acabei de ler uma notícia aqui. O Yoshinori Ono tá hospitalizado, cara. Que morra, piada. Que morra, e aí ele não lance outro, né? Ah. Pô, eu comprei aqui, dei esse mole, mas o jogo é maneirinho. Mas como esses mercados de jogos de luta são em alta, por que não pegar excelentes? Peraí, para tudo. Tu comprou o Street Fighter vs Tekken, não me chamou pra jogar, é isso mesmo? Tá acontecendo? Vai ser assim, então. Pô, cara, eu quase... Não, beleza. Não, tirou a verdade. Ele me contou no dia que ele comprou e até hoje não me chamou. Não, prossiga o programa. Segue o show, vai. O show tem que continuar, cara. Depois a gente conversa aí. Tá? Cara, eu joguei com o Ninja Inimigo na casa dele. Ah, vai se fuder! Olha ele! Caraca, olha só, cara. Ele também não olha só. Também não chamaram o Diego, cara. Não chamaram no Rio, Diego? Eu sou muito escuro. Mas enfim, por que não reviver uma série de luta que foi tão boa em tempos primórdios, mas não teve continuidade por causa de briguinha de justiça e neném e viadagem? Que porra é essa? Tô falando de Rival Schools, porra. Como teve aquele Disco Ninja que eu botei a música do Rival Schools? Peraí. Ou você fala Rival Schools ou você fala Rival Schools, cara. Se mantenha em uma língua apenas, porra. Tá bom, desculpa. O Rival Schools. Me decepcionou agora. Achei que você ia falar Rival Schools. Será bem maneiro, hein? Tá bom, Rival Schools. O foda do Rival Schools é que ele tinha personagens muito foda de jogar. Tá lembrando esse nome, né? Eu tô pensando Rival no Schools. A loja que tem embaixo da minha casa, Dr. Shaw, que cuida de pedicure, cuida de coisa de pé. Dr. Shaw. Bem, o Rival Schools tinha personagens muito maneiros, tinha uma jogabilidade bem interessante. Aquela coisa bem pão com manteiga, né? Simples, baunilha, que era Hadouken, especialzinho de 3 barras e tal, tudo bem. Mas a jogabilidade dos personagens variava muito entre o jogador que... O Toma, que era o batedor do time de beisebol. O Nagari, que era o nadador dos ares. Cara, não, velho. Que era o goleiro. Cara, o cara se jogava no chão e começava a nadar crawl. Assim, não, velho. Era quase o Magikarpa da parada. Total. E... mais errado. Eu achava o jogo muito bom. Teve até uma continuação 2 pro Dreamcast, que eu não cheguei a jogar. Mas... O problema é que teve um problema legal entre umas músicas, alguma coisa que eu não sei exatamente o que aconteceu, que a Capcom nunca pôde lançar outro. A Capcom já admitiu que teria muita vontade. Eu ouvi eles falando alguma coisa que alguns designs de alguns personagens eram, sei lá, freelancers que fizeram. E alguma coisa assim que eles não têm nem contato pra conseguir pedir aprovação. Isso é muito mal contado, gente. Há uns 5 ou 6 anos, aquele estúdio americano, o Don, que tinha licenças de várias franquias da Capcom pra lançar quadrinhos dos Estados Unidos, fez uma série de Rival Schools, ou Rival Schools, como também é conhecido. E os personagens estavam todos lá. Então, cara, assim, eu acho que tem a ver com a música também. A música... Usa outra música, que não faz sentido isso. Ah, não posso usar a música, tá bom. Não posso mais usar a música do Jorge Benjor, tá? Chega aqui o Agnaldo do Raiol e faz a música. Qual a diferença? Tem cara de ser má vontade. Até porque o Batsu tava no Tatsunoko vs Capcom. Sim, pois é. O Batsu tava no Tatsunoko vs Capcom. Eles vendem na PSN Avatar da galera do Rival Schools. Então assim, tá meio mal contado essa história. Outra coisa também, a franquia deles, cara, pode fazer personagens novos. Acabou, aqueles caras não estão mais na escola. Porra, o jogo é de 90 e brau, cara. O cara já tá formado, vai ser rebelde essa porra. Os caras não, mas eles vão ser os professores. É, só se for, né? Malhação. Então, malhação. Vai ser rival colégio agora. Rival universities. E eu acho que o jogo tem toda, tipo, jogabilidade mesmo. Você pode mudar um pouco, você pode botar um pouco mais de velocidade, melhorar os gráficos, mas ele já tem um sistema de 2 personagens que você escolhe pra jogar. Ele já foi bem avançado na época que ele foi lançado no PlayStation 1. Então eu acho que ele é um jogo que, com poucas modificações, ele se adaptaria muito bem ao ambiente que a gente tem, o cenário de jogos de luta. E os minigames dele, cara, que eram foda, aquele minigame de futebol era muito maneiro. Fato, era muito irado. Tinha modo também de story, tipo RPGzinho que você ia, tinha que pegar as mulherzinhas, tinha que fazer as paradas. Era maneiro. E o foda é que o jogo era tudo em japonês, né? Então eu jogava no... Eu lembro que eu jogava esse modo de você criar seu personagem, podia aprender golpes com várias pessoas diferentes e tal. Cara, eu não sabia que eu tava fazendo porra nenhuma. Eu ia fazer várias escolhas e falar, seja que, né, Zeus quiser. Outra coisa, eles podem pegar os personagens que são deles e tacar no Street Fighter. Ah, fizeram isso fazem... Sakura, né? É, fazem o Street Fighter 4 Arcade Edition, Rival Schooling, Motherfucker, Body, foda-se. E bota lá o Batsu, a professora, o Roberto, a garotinha que é igual a Sakura, que não lembro o nome, e a motociclista lá, a motoqueira, Akira. E o Daigo. E o Daigo. O nadador, Nagara. A Sakura nunca caiu tão bem no jogo, a Sakura, né, cara? A Sakura é uma que reprova direto, né, cara? Eu acho que ela faz... É, né? Ela tá na escola desde que eu tenho 12 anos, cara. Que ela tá igual a Athena do King of Fighters, né? King of Fighters. Não, eu gostava daquela personagem que era fotógrafa, da jornalista da escola, que ela dava tipo Hadouken na flash da câmera, e os pessoal eram vários, assim. Cara. Ah, eles usaram o golpe dela agora pra fazer o cara do Rising, seu Dead Rising, o Marvel Scott. É, maneiro. Fernando Chess! Ah, olha só, então, né, continuando nossa série de PhoenixDown.com.br. Acesse lá PhoenixDown.com.br, lá você vai ver o cutscene, você vai ver várias atrações em vídeo, você vai ver os podcasts magníficos do Phoenix Down e da várias galera lá que ajuda o Diego e o Fernando. Vai lá, acessa aí PhoenixDown.com.br. É, já deu 1146 ou escreva para nós. É. 011, vários amigos, uma equipe. Que faria, e ligando agora, você leva grátis. Para de prometer merda que eu não tenho dinheiro. Um abraço. Ah, então, né, o meu próximo jogo que eu acho que merece um Phoenix Down bem dado, né, porque tentaram fazer um recentemente, mas eu não achei que foi tão, tão bom. Seria o Monkey Island, cara. Aquela pérola do Ron Gilbert. Boa. E mais Schaefer. Mas peraí, não já fizeram isso? Então, foi isso que eu falei. Eu acho que merece um Phoenix Down bem dado. Bem dado. entendi. Foi, entendi. Bem dado, viu? Porque não jogou ali, foi em pé, mas não foi bem, não encaixou direito e tal. Então tem que fazer, né, direito. Então vamos lá. O que você gostava tanto de... Cara, o que eu sempre gostei de Monkey Island, né, é que é um jogo muito cômico, né, com coisas muito nonsense, mas que no universo dele faz sentido, sabe? Você consegue encaixar as peças de uma maneira bizarra que não faz sentido, mas faz sentido. É crível. É diegético. Mas não faz sentido nenhum antes, mas depois que você faz, você pensa, pô, pode crer, cara. Faz sentido. MacGyver, total. É tipo sonho, né? Porra, óbvio que eu tô... Exatamente, tipo um sonho. No final, assim, você passa, caraca, velho, como é que você chegou disso pra isso? Que, tipo, se as suas premissas são absurdas, então o resultado pode ser absurdo. Então, não, digamos que é um cara, jogo que tem zero semelhança interna. Zero semelhança interna, é diegético. Caraca. É diegético, exatamente. É, e, tipo, até os dois últimos, o Monkey Island 3 e o 4, não foram feitos pelos criadores originais, mas foram bons jogos também, foram aceitáveis, né? Apesar que o 4 teve umas mecânicas que, cara, eu quase morri pra fazer, aquele Monkey Combat era horrível, mas eles relançaram recentemente, né, com a Telltale Games, né, que praticamente pegou todos os jogos de Adventures e tentou trazer pra época atual. Então, cara, eu até comprei, fiz a pré-venda quando tava lançando de todos os episódios. Não, peraí, não, você não fez a pré-venda, você fez a pré-compra. A pré-compra, né? É bem ótimo. Eu ia essa porra toda hora. Eu fiz a pré-compra do episódio do jogo quando tava lançando os episódios. Comprei todos. Eu nem acho que terminei o primeiro, comecei o segundo, nem me empolguei, cara. Não, eu achei que não tava legal. Não tava aquele mesmo feeling que era Monkey Island. Então acho que é principalmente agora, né, com a Double Fine financiando sei lá, deve estar uns 5 milhões de dólares pro jogo de adventure dele. Quem sabe se eles dão um revival no Monkey Island, dão uma Phoenix Down. Como o BR. Olha, a gente patrocina, hein? Olha, eu já patrocinei, já dei meus 35 dólares lá, então eu quero o nome do Phoenix Down ali. O que eu acho que foi muito marcante na época, você tem que ver como foi o Monkey Island na época. Era uma época que os jogos point and click estavam bombando. Era o... Porra, era você... que tinha. Não, mas o Monkey Island foi um dos responsáveis por essa bombada, digamos assim. Bombada. Eu não sei como faria um jogo point and click funcionar É, na era atual, sabe? Eu acho que até o T-Games, é, pelo que o pessoal fala, não joguei muito o Seren Max, o De Volta pro Futuro também. Exato. Mas falaram que eles conseguiram mesclar muito bem, né? Trazer o Adventures Games pra um. Cara, o maquinário dessa atualidade é foda pra caramba, cara. É, Jolly Rover. Jolly Rover. De Volta pro Futuro eu gostei também bastante. Mas olha, eu vou te falar que é muito bom, mas eu ainda acho que ele tá meio defasado no tempo. Eu acho que quem conseguiu se atualizar bem foi, tipo, o De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro é um jogo excelente que segue essa mesma estratégia de point and click de antigamente. Não é point and click, mas é do gênero. Mas Use o R3 e depois aperte X. É, R3 e X. Mas eu acho que o que é mais interessante, mais legal na série Monkey Island são as piadas. É o humor de Monkey Island, cara. Eu não consigo encontrar em outros. É muito bom. Não, é aquele humor nonsense, cara, que você não consegue parar de rir. Até hoje eu rio das mesmas piadas idiotas. E, cara, Chaves, por favor, cara, traga de volta a luta do Batalhas com o Zulu. É a melhor coisa da série inteira. Foi um minigame no primeiro jogo ali, bem jogadinho de lado, que marcou tanto, velho. Você sabe onde vem esse nome, Guybrush, dele? Sim. Sabe a história é muito legal, né? Os caras faziam as coisas lá no design, e a extensão que eles guardavam era ponto brush. E ele era um rapaz, ponto brush. Nossa. Aí o Kai ponto brush ficou. Muito bom. Nossa. É assim que gênios nascem. Mostra bem o nonsense da parada, né? Ah, porra, me passa o arquivo do Guybrush aí, foi. Além de jogo, acho que cabia também venderem os direitos de Monkey Island em filme, cinema, né, pro Spielberg, e mandar ele fazer igual ele fez com o Tintin, que, ó, dá um dinheiro maneiro, ia ficar bom. Ou fazer uma animação, né? Os cartunistas, que aí fica no mesmo ambiente. Exatamente. Agora, senhor Eternidade, por favor, fecha! Cadê a rolada de dados? Não, porra, tá. Quer ter que ir? Senhor Eternidade. Então, cara, essa série pra mim significa muita coisa pra mim, porque foi a série que eu mais joguei na minha vida até hoje, provavelmente, mas com certeza. É uma série de RTS que se chama Warcraft, você conhece? E não é aquele Warcraft que, tipo, mulherzinha joga não e fala, ai, que fofo, fiz um Night Elf. Não é essa, cara. Warcraft de macho, né, cara? É Warcraft macho, Warcraft true, Warcraft moleque, cara. Raiz, cara. Warcraft orc e humano e só, foda-se. Não, Warcraft tudo bem, pode ser Warcraft com Night Elf mesmo. Mas porque assim, eu joguei bastante. Eu acho que o primeiro jogo de PC que eu joguei sério, assim, foi o Warcraft 1. Mas, de qualquer forma, o meu preferido e o que eu joguei mais na minha vida foi o Warcraft 3. E assim, é um jogo que é, porra, maravilhoso. E ele, inclusive, ele veio depois do Starcraft 1. Mas assim, no Oriente não. No Oriente o Starcraft sempre fez mais sucesso. Mas no Ocidente, o Warcraft 3 fez mais sucesso. E era, assim, um dos jogos mais jogados no meio competitivo, né? No meio dos esportes, depois talvez de, sei lá, CS e mais qualquer merda, sei lá, um FIFA da vida. O jogo era, tipo, muito bom, muito competitivo, e ele tinha um diferencial grande em relação ao StarCraft, em relação a outros RTS, é que ele era muito menos focado em você construir sua base, é o chamado macro, né, que é você construir sua base, manejar as finanças e treinar exército e tal, e era muito mais focado em você controlar o exército em si, na porrada em si. E por micro, né? Porrada é o que importa, o micro, exatamente. E todo mundo sabe que porrada é o que importa, né? E eles incluíram essa parada que era o diferencial do Warcraft 3, que era o herói, que você colocava você logo no início. Olha aí, ó, o Wake of Wonders aí, ó, olha aí. Não, mas não era nem RTS. Fria. Não era nem RTS. Ó, então, pra jogar um balde de água fria aí no Wake of Wonders, o Total Annihilation Kingdoms, que foi o jogo que pegou onda no Total Annihilation 1, que era de cenário futurista, pegaram um RTS medieval com Heroes. E ele saiu... Que a Blizzard, ela sempre rouba as coisas dos outros. Com certeza. Ele saiu em 99 também, assim como o Age of Wonders, só que saiu 5 meses antes. Mas o meu problema com o Warcraft 3 era justamente o micro, porque eu chegava, eu administrava minha base tudo direitinho, fazia minhas tropas, tinha lá o meu herói, levelava o meu herói, enquanto fazia tudo lá no multitasking, meu cérebro quase explodindo, fervendo, a gente fazia mil coisas ao mesmo tempo. Aí eu chegava na hora da porrada, cara, tinha gente viciada, tipo, Senhor da Eternidade, e gente, pessoa muito mais viciada do Senhor da Eternidade, que mandava cada unidade fazer uma parada jogada de um jeito muito ninja, com altos shotkins e macros e bolados de cabeça pra baixo com o pé, e fala, caralho, que isso, é impossível jogar contra um maluco que faz assim. E deu um nível de dificuldade muito maior, na minha opinião. Ah, cara, eu não era acostumado ao Rushdown, né, que o pessoal fazia, sei lá, duas, três unidades e mandava atacar sua base. Eu tô ali, capinando, sem feliz, é, olhando foda. Pros meus cidadãos e falando, e aí, gente, o que vocês querem agora? Essa, vamos, parada vamos fazer. Ele era muito mais ação do que qualquer outro interesse. Muito mais, isso. Cara. Vinha a porra de um Farsir, lobinho, ou um mago com um elemental, encheu o saco com 2 minutos de jogo já. Sempre da maneira que, tipo, StarCraft tem uma porrada de jogo chato, tipo, que os caras ficam o jogo inteiro fazendo a economia, faz 8 bases, aí espalha metade do cenário de base, aí fica lá pegando fogo. Aí no final tem uma batalhazinha merda, tipo, pum, que acaba em 2 segundos e acaba o jogo, sacou? Marco tinha porrada desde o início, tipo, várias porradas, aí você ia cribar, e aí o cara ia lá e atacava teus bonecos, era foda, cara. E como StarCraft ia se adaptar ao mercado de RTS hoje? Cara, a verdade é que tem, principalmente no Ocidente, tem muito jogador de... que era jogador de Warcraft profissional, que passou pro StarCraft 2 meio que por falta de opção, porque o Warcraft 3 basicamente morreu, né? Uhum. Então, aí, cara, acabaram sendo obrigados a jogar StarCraft, mas todo mundo reconhece que, porra, Warcraft 3 era um jogo muito mais irado, e que, porra... Mas, duro! Todo mundo tá falando desse, esse pessoal que eu tô falando, não falando todo mundo. E eles, tipo, sabe, tipo, se lançar Warcraft 4, eles convertem na hora, sacou? Entendi. E como todos os jogos da Blizzard, não precisa variar muito, sacou? Pode fazer um jogo igual Warcraft 3, sacou? Com um gráfico bonitinho, um revamp na história, faz mais umas 3 ou 4 unidades, entendeu? Mas é isso, Eternidade. Fecha o WoW, fecha todos os servidores, foda-se todo mundo e lança o Warcraft RTS de novo? Pô, por favor, cara. Já era pra estar existe desde 10 anos atrás. Enquanto tiver dando dinheiro, cara, não vai fechar. Com certeza. É o que faz a Blizzard poder pegar todos os jogos dele e falar, ah, um dia eu lanço. É. Eles não lançaram o Diablo 3 porque já tinha dinheiro com o WoW, pra que ganhar mais dinheiro. Então ainda. É melhor acabar com essa porra mesmo, não tem, né? Tem pressa, né, cara? Já que o StarCraft vai sair Diablo 4 ano que vem. Pra você que tá ouvindo esse programa em 2019, a frase que o Diego acabou de citar faz todo sentido. Senhora Eternidade, no último round agora eu quero que você me diga, antes de dizer qual jogo, em uma frase, por que ele deveria estar nos dias de hoje? Porque ele é o jogo de terror mais foda que já foi criado. Oh, olha só... O que é esse jogo? Cara, é basicamente um jogo que é a mistura de O Iluminado com Seven e Os Pecados Capitais. Ah, cara. Veio antes de Seven. E Fantasmas. Veio, de Seven. Veio depois de Iluminado, mas veio antes de Seven. Tem Fantasmas também, pra caralho. Mais ou menos. Mas é. Spoiler... São Fantasmas, são espíritos, porra. Nome do jogo? Fantasmagória. Ah. Era um jogo meio lado B aqui no Brasil, mas não. Era muito foda. Era famoso, mas eu, pra mim, ele foi mais famoso não pelo conteúdo, mas pela quantidade de CD. Eu acho que era o jogo que tinha mais CD na vida. É tipo uns 8 CDs naquela época. Acho que era uns 7 ou 8. Era muita coisa pra época. Eu ficava meio assim, caralho. Você passava mais tempo fazendo CD swapping do que jogando, né? E tinha peitinho, não tinha? Porra, tinha estupro, cara. Cara, tinha estupro no jogo. E, cara, com isso, o Senhor da Eternidade, junto com o Márcio, são as duas únicas pessoas que querem Fantasmagória hoje em dia. Parabéns a eles. São 8 CDs, Fantasmagória. Olha só. Não, eu acho Fantasmagória um jogo de terror, principalmente pra época, né? Um jogo de terror muito imersivo. Ele... Cara, era de terror pra época, porque eu tinha, sei lá, uns 10 anos, eu vi meu amigo jogar aquilo, eu não conseguia ver a cena da amuleto, que ela tem que furar um dedo, eu acho, com sangue. Eu fiquei aterrorizado. Não, mas essa era uma das cenas mais softcore, cara. Tinha uma cena que era muito, pra mim, era a cena que mais me impressionou, que era uma que tinha uma mulher que ela era gordinha e gostava de comer, e aí o cara matava ela, ele botava um funil na boca dela e enfiava, sei lá, umas paradas meio bizarras, umas minhocas, vísceras, sei lá. Cara, era bizarro. E a mulher, tipo, morria de engolir paradas bizarras. Isso era sick. E o jogo, ele era feito com imagens mesmo, de filmadas, né? Pessoal? É, ele era tipo, o fundo era CG, tipo, o cenário, né? Era computer graphics, mas os personagens eram todos filmados, então ficava muito suado. É Chapolin aquilo, velho. Fala lá, eu comi a loura fácil. Fácil. Easy. E era com atores de verdade, né, cara? Ótimos atores. Eu comi a loura fácil. Mas será que era um ótimo... Você tem que ver hoje só pra rir da atuação, cara. Exato. Será que eram ótimos atores ou você que era retardado? Não, eu falei de sacanagem. Você era retardado com certeza, cara. Porque é uma merda. Zoado, era muito zoado. Abertura de Resident Evil 1, cara. Total. Nossa. Na época eu não entendi inglês. Pra mim eles falavam... Diblau! Aí morte. Caralho, morte. Bizarro. E como ele ia entrar no cenário de jogos de horror hoje em dia? Aí o senhor entra e fala, horror não, ia ser um shooter. Cara, Não, tô zoando. Tipo, pra começar, todos os jogos de horror hoje em dia são uma merda. Todo mundo sabe disso, não vai ter nem discussão, não tem nem mamilos nesse quesito. Mas, enfim, tá uma eu tava merda aqui. Em ser um bagulho mais orientado pra um estilo Heavy Rain, tá ligado? Heavy Rain é uma parada que eu acho que funcionaria muito bem pra um terror. Que, pô, o Heavy Rain, ele tem aspectos de suspense, né? Tem. Eu diria que é mais drama, mas tem muitos aspectos de suspense. O que eu acho legal do Heavy Rain, pra esse quesito, ele tem uma imersão muito forte, né? Principalmente naquela cena do tiro. Ele não é tão desafiador, mas cada cena de Heavy Rain deixa muito tempo. Sim. Então imagina uma parada de terror com isso, ia ser muito louco. Pode ser, realmente. Mas você acha que você tomaria decisões no jogo, assim? Você seria... Seria como no Heavy Rain, teria um assassino ou seriam coisas sobrenaturais mesmo? Cara, sabe o que ia ser irado? Ia ser irado se fosse fantasma agora, só que você é o demônio. Ia ser irado, cara. É, você tá querendo fazer então um jogo onde vai ter simulação de estupro, é isso? Pô, cara, isso já foi feito. Chama GTA. Não, chama Replay, exatamente. Ah, tem Replay. Essa era bizarra que o maluco abria a cara da mulher, cara. Me impressionou muito, cara. Nossa. E isso era você morrendo, cara. Tipo, se você viu essa cena, você morreu. Tadinho do Vitor. E o Mestre Splinter tá fazendo a conta. Mestre Splinter! Opa, e eu de novo, né? Por que que esse jogo tem que estar nos dias de hoje revivido? Caralho, esqueci o nome do negócio que ele atira. Eu sei só o nome em inglês. Fala. Não, porque quem não quer atirar desentupidor de pia? Com o Pato Donald. Com o Pato Donald. O jogo de uma plataforma que eu não tive, mas eu jogava na casa dos meus amigos. Filava propriedade alheia. Era, cara, um jogo sensacional. Eu jogava no Master System, pra quem não lembra, tinha o jogo do DuckTales. Uhul! Que era muito foda. E eu, tipo, peraí, eu não fiz. Uhul! Eu fiquei... São os caçadores de aventuras. Uhul! E se você quer ver DuckTales, assine aí a Netflix, a 15 reais. Todos os episódios DuckTales. São os caçadores de aventuras, versão brasileira. Leira, Gota Mágica, São Paulo. Então, eu acabou minha época de Master System, cheguei na minha época de Super Nintendo, eu tava sentindo um órfão da Disney. Falei, cara, não tenho nenhum jogo do Pato Donald, não tenho nenhum jogo com o Ginzazinho Luizinho, cadê essa galera? Aí eis que a galera que tinha o Mega Drive chegou, cara, tem o Quackshot. Aí eu comecei a jogar na casa dos meus amigos. Cara, o jogo é genial, porque ele dá uma mudança na jogabilidade daquele side-scroller que você tava acostumado de aventura. Porque o mesmo instrumento que usava pra atirar nos oponentes, você podia usar pra atirar os desentupidores de pia na parede e criar uma escada pra você ultrapassar os obstáculos. É parecido, hoje em dia tem vários jogos que fazem isso, mas naquela época, cara, isso não era tão comum. Tinha uma coisa que eu achava incrível também no Quackshot que me deixou até preso no jogo quando eu era criança, que era a noção que você tinha de revisitar os lugares depois de você pegar certos itens. Você tinha que ler, obviamente, um mínimo de inglês, que eu não lia na época, e foda-se. E ele falava assim, agora que você tem, sei lá, o dedão da estátua da Cleópatra, volte no deserto. Certo. Aí você, caralho, e agora o que eu faço? Eu lia tipo, de blank para blau. Beleza, o que eu faço agora? Mas fantástico é que depois eles lançaram um bundle, que era o Quackshot com o Castle of Illusion. Com uma caixa só. Foi 98, cara. E foi pro Sega Saturn. Caralho. Não, tinha pra Mega Drive também esse bundle? Tinha. E junto com o jogo do Show do Milhão, então, também. Cara, esse jogo era sensacional. E como você ia fazer ele nos dias de hoje? Cara, então, você, hoje, eu iria sair do side-scroller 2D. Eu tenho jogado o Super Mario 3D Land no meu 3DS novo e eu achei o jogo muito maneiro. É um jogo que lembra muito o Mario clássico, né? Que foi a... é uma tendência do Mario desde o New Super Mario Bros. É revisitar os clássicos da geração 16-bits. Mas ele, cara, tem potencial pra você pegar, tipo, num estilo 3D e você poder não só jogar se parar de pensar nos plumbers, nos subidores de pia, não só na altura, né, pra você pular, mas pensar também na direção, pensar em três dimensões. Eu acho que misturaria um jogo de ação com um jogo de puzzle de uma maneira muito legal, ainda apelando pros personagens da Disney, que sempre dá certo, né? Vide aí Kingdom Hearts, que todo mundo começou e pode ter gostado de Kingdom Hearts depois, mas a primeira coisa que chamou a atenção foi os personagens da Disney. A Ariel. Não, com certeza, a primeira coisa que eu pensava com o Kingdom Hearts é que merda, como o jogo com o Pateta e o Donald vai ser bom. Aí depois você descobriu que é foda pra caralho. Foda pra caralho! Pra mim, o que mais chamava atenção em Kingdom Hearts era o pessoal da Disney mesmo, porque os da Square... Mas o que eu acho que seria, acabaria tendo uma jogabilidade do Quackshot, ia ser algo tipo um hookshot do Legend of Zelda, sabe? Que você ia jogar o estupidor com uma cordinha e você ia mandar tipo um Spider-Pato, Spider-Pato, as paradas assim, tá ligado? Pato aranha, nada boa escala. Mandou bem, cara. Pode entrar na equipe de desenvolvimento já. Tá contratado. Ah, vou adicionar esse jogabilidade no meu projeto final. É, mas você podia fazer igual no jogo original, tinha um lance de você atirar num pássaro e tinha, você... pode crer. Você prendia no pássaro pra te levar pro lugar que você precisa. Mas hoje em dia não vão mais fazer isso porque é politicamente incorreto. Você tá abusando do pássaro. Sim, mas você podia jogar num avião, por exemplo. Aí tudo bem. Entendeu? Inimigo! Isso aí não fala nada de bom. Esse jogo que eu vou falar agora merece estar revivido nos dias de hoje, porque, enche o peito pra dizer, é o melhor side-scroller de todos os tempos. Mamilos. É Metal Slug? Não. Ih, olha o mamilo aí. Vou falar, hoje em dia, tá rolando uma vibe de relançar jogos antigos, dar continuidade à série de jogos antigos, com gráficos antigos mesmo. Mega Man 1, Mega Man 2, Mega Man 6, tinham os gráficos 8-bits e deram certo. Pô, peraí, você tá falando que, tipo, tá rolando uma mania de fazer isso, sendo que o único que fez foi Mega Man, né? Mas tudo bem. Ah. Não, tá falando, tá apelando pra onda vintage que rola hoje em dia, porque a criatividade acabou no mundo, então as pessoas apelam que já existem e pensam, né? Esquadrão Classe A faz outro filme, MacGyver faz outra série. Com ele velho, foda-se. Rita Cadillac, a bota pra fazer filme pornô, por aí vai. Não, vocês são muito nostálgicos, vamos se foder. Não é por mal não, mas esse cast tá tudo sobre isso. Não sei se eu peguei a ideia errada, mas eu já fiz. Mega Man 9 e Mega Man 10 são jogos sensacionais e eles não trouxeram nem nada graficamente novo. Eu acho que eles não trouxeram nem muita coisa nova do que a gente já tinha de antigamente. Não, mas só um parênteses aqui. Nossa, diferente. Eu tinha ficado muito triste porque pra mim Mega Man X era um Mega Man 10, sabe? Ah, porra, aí agora eles vão jogo. Eu acho que essa era a ideia mesmo. Em 10? É. Aí, pô, tinha que ser 9.1, sei lá. Aí foi o primeiro a ter um Mega Man 10-2, né, cara? Foi o Final Fantasy, né? E eu acho que a melhor franquia side-scroller que existe é Mega Man X. Ah, cara. Mas é. Exatamente. E, eu concordo. E digo, melhor quadrilogia. Ah, X4, X5 é bom também, X6, só depois o X7 que é merda boa. Mas é uma merda. Mas o X8 é... X8 falam que é bom, mas tem aquele Axel, então foda-se. Então, a primeira coisa pra fazer um Mega Man X hoje em dia, mata o Axel. Primeira cena do jogo é, meu Deus, mataram o Axel. Quem matou? Não sei, vingança. Vingança. Bem RPG, né, cara? O que você quer no jogo? Ah, mataram minha família, quero vingança. E com essa mania agora que a própria Capcom tem de lançar o Mega Man 9 e Mega Man 10 com gráficos antigos, por que não lançar Mega Man X9 com gráficos de Super Nintendo? Porque é um gráfico bonito. Eu acho que eles vão voltar tudo. Eu acho que mais ou menos que eu tava X4, X5, tava muito bom. Tá. Ah, o X8 é bom. Leva o gráfico do X8, tá bom. Mas o X8 ainda tava com aquela meio parada de querer pegar 3D, sabe? Igual também tem acho que a fase da neve, que tem um coisa de carrinho que você vê a câmera de trás, que é horrível, cara. Ainda dava umas inovações, tipo o Zero com uma lança bolada que pegava o cenário inteiro, o Axel, que eu não vou nem falar mais sobre ele, e era meio que 2.5D, tá ligado? E isso me incomodava um pouquinho, tanto é que eu fui jogar Mega Man X pra PSP, o remake que teve, que é 2.5D. Eu não gostei muito. Eu não sei qual foi a última vez que vocês jogaram o X até o 3 e depois jogaram o X4. Pra mim foi semana passada. Eu joguei o X4 e o X2, sei lá. Os gráficos até o X3, pra mim, me parecem, me dão uma impressão hoje bem melhor do que o X4. Porque o X4 eles são meio pequenininhos, assim, colhidinhos. Então você não vê o personagem direito. Mas acho que até o X3 isso é bem mais bem trabalhado. O gráfico do X1, X2 e X3 entra naquele estado da arte. Sim, é estado da arte, né? Da tecnologia do Super Nintendo, né? Que nem o Chrono Trigger. Chrono Trigger é foda com gráfico, ele nunca vai ficar um jogo feio, porque ele entrou naquele estado da arte do gráfico da época. E depois ainda não conseguiram chegar a um outro estado da arte da tecnologia. Por exemplo, jogos de PlayStation 2 você vê hoje em dia e fala, pô, meio mal feito isso aqui e tal. Pô, mas o Super Mario RPG era muito bom, tu lembra? Sim, eu acho também que era muito bom, mas era o Super Nintendo. O que eu acho que o Mega Man X trouxe, que todas as revoluções, tem até o vídeo do Ego Raptor. Fucking genius! Muito bom. Eu acho que o Mega Man X trouxe tanta coisa interessante, ele agregou tanto valor ao gênero de side-scrolling 2D, que não é uma série que a gente pode perder, assim. Não é uma série que pode deixar de existir. Foda-se que você vai ter que reviver o Sigma over and over again. Revive o Willy no Mega Man e ninguém reclama. Eu acho até maneiro. Então, porra, manda um Phoenix Down no Sigma e vambora. Faz um outro jogo. Phoenix Down não funciona com robôs. Só o phoenixdown.com.br. Acesse aí. Acesse aí que é site. Mas eu acho que esse Mega Man dedo duro aí, o X9, não. Ele... Eu não sei se ele vai realmente sair dos moldes dos antigos por conta do Inafune, né, cara? Sim, que é o criador do Mega Man, saiu da Capcom. Infelizmente. Mas quem disse que precisava ser da Capcom? Pode ser um Chega Man. Meu Deus, que coisa horrível. Não, mas agora uma coisa vai definir, né, o rumo de qual vai ser a amizade entre Batman Soul e Phoenix Down é Mega Man X ou Zero? Não, peraí, você tá falando o personagem ou o jogo? Personagem. Ah, difícil, cara. Cara, olha só. Eu gosto dos dois pra caralho. Não. Um ou outro, não. Não. Peraí, você casar aqui é com quem? Então você vai me responder também. O Ikki ou o Andrômeda? O Ikki. Então sim, então sua preferência é o Zero também, né? Não, jamais. Ué, porque eu fiz o paralelo imediato, assim. Não, jamais, tá certo. Não, o paralelo seria o Ikki e o Seiya, né, cara? Lá, já perdeu todos os pontos possíveis. Não, o Mega Man X eu acho ele muito maneiro, mas ele dá umas viadagens de tipo, oh, meu Deus. E o Zero, ele é um cara que vai lá no... Ah, foda-se, vou dar uma espadada nele. Ah, o cara é paragon, porra, entendeu? Ele tem que ser daquele jeito, porra. Ele é assim, é o protagonista. Zero é todo bichinho de, ah, ele O Zero é meio viadinho, cara. Os dois têm as viadagens, as suas próprias viadagens, né, cara? Pô. A diferença é que o Mega Man, pelo menos, corta o cabelo. O Zero nem isso. Não, o ponteiro penteado. Zero tem mamilos. Mamilos verdes. Mamilos verdes. Gigantes. Mamilos verdes e cabelão. A gente só percebeu isso quando a gente fez o episódio de Mega Man. Cara, aquilo é um traveco foda. Não, mas o Zero, ele é foda, porque quando ele dá o golpe no X4, ele fala... Chute é gol! Chute é gol! Chute é gol! Chute é gol! Chefe do DC! É, sou eu, chega a minha vez. Deixa eu ver aqui. Então pergunte. Por que o seu jogo deve ser trazido para o dia de hoje? Cara, só tem uma coisa a dizer. Só uma palavra. Duas palavras. Não sei quantas palavras, não sei contar. Mas olha só. Bebês pilotando mechas, cara. Caralho. Com ninjas e múmias, moleque. Tá, isso foram três com múmias palavras. Múmias alienígenas, cara. E duas francesas, né? E o Johnny Bravo, o ciborgue magro. É. Explicar, não precisa. Beat'em up tá em alta aqui nesse podcast de hoje, hein? É, porra. Cara, tipo, esse jogo, acho que é o beat'em up que eu mais joguei, assim, né? É o beat'em up favorito. Eu também. Aí, só um instante, só fazer uma meia-culpa. Quando ele falou bebês pilotando mechas, eu primeiro pensei em Aero Fighters, cara. Cara, você fede, cara. Aí, um ninja, não sei o quê. Aero Fighters, cara. É por isso que eu falei, tem as duas francesas, né? Mas não. Eu fiquei pensando assim, no francês, tá chamando o ninja e o capitão comando de francesa, mas eu falei, eles são meio franceses. Então, ok, né? Deixa. Porra, bebê e ninja. Eu me perguntando mechas e ninjas. Eu falei, caraca, era o Fighters, cara. Ah, legal que você sabe que qual é a cidade que você joga Capitão Comando? Sei lá, pode. Cidade do Agar, né? É a cidade do Agar. Pra você ver como Agar não é um bom prefeito. Não, mas claramente o Capitão Comando passa muitos séculos depois. Não, ou então ele é um bom prefeito, né? Porque ele falou, não, eu preciso de alguém pra limpar a sujeira da cidade. Vou contratar isso, ó. Não, e eu não me conformo de nenhum personagem de Capitão Comando não tá em Street Fighter 4. Tá no Marvel vs. Capcom, mas porra, tem que estar no Street Fighter. É do mesmo mundo aí, porra. Ah, mas tá. No Marvel vs. Capcom 3 também deram foda-se. Mesmo. Deram foda-se, escroto. Era um dos personagens mais maneiros do Marvel vs. Capcom. Com certeza. O cara... E ele... Cara, eu nunca entendi o que é o Capitão Comando, né, cara? O cara, ele solta, lança chama num braço e dá choque no outro braço. Né? Por muito tempo... preparado, né, cara? Por muito tempo eu achava que o nome da Capcom era por causa do Capitão Comando. Que era Captain... Olha Comando. Caraca. Eu achava que era isso. Captain Comando é por causa de Capcom, né? Sim. É, caralho, velho. Caralho, velho. Como explodir cabeça. Essa foi a segunda descoberta do dia, né? A primeira é que o Golfinho respira. Golfinho respira, que a gente porra, caralho. E a... Não, mas o pior não é isso. O pior é que o nome da Capcom é baseado no Dragon Ball. O Capsule Computer... Caralho, pode crer que... Só não é Corporação Cápsula, porque acho que eles viraram... Ó, a gente vai tomar um processo aí, mas... Caralho, velho! Tem mais revelações por hoje, por favor. Eu vou dormir essa noite já, cara. Nossa. O Senhor da Eternidade é uma mulher. Caralho! Não, revelações. Precisa de motivo pra esse jogo ser ressuscitado, pelo amor de Deus, cara. Não precisa. Pode ressuscitar em qualquer gênero possível. Só traga um bebê plantando um mecha e uma múmia alienígena. E co-op, 4 players. Por favor. Oito players. Beat'em up hoje em dia tem que ser co-op 4 players. Tem mesmo, beat'em up tem que ser co-op 4 players e tem que ser indie. Senão não faz sucesso. Pois é, e por favor, online também, né, cara? Porque o Scott Pilgrim é um jogo foda e não tem co-op online. Sim. Não, mas o Scott Pilgrim ele preza pelo poder da amizade. Então ele fala que você tem que chamar os seus amigos pra sua casa pra jogar com eles lá, entendeu? Cara, ele preza pelo poder do skin. É, eu tô comendo skin e tomando Volcano. Matei, Diego. Matei. Traga o Capitão Comando. Não, como assim matar é pra ressuscitar, cara? Cara, tá tudo errado essa porra. Nossa senhora. Tem que matar pra ressuscitar, pô. Tadinho final. Mestre Splinter! Porra, vou ter que achar um novo. Ah, é, já foi? Aí, Metal Slug. Ele tá aleatorizando. Metal Slug. Lá, qualquer um, foda-se. Não, eu viajei aqui. Mandei o Metal Slug e todo mundo esqueceu. Foi eu. Fernando X! Olha só, né? Então, faça pergunta, né? Fernando X, qual é o... Não, por... Qual é a música? Com uma palavra... Tempo! Com uma palavra me diga por que o seu jogo deve ser ressurgido das cinzas como uma Phoenix Down. .com.br É uma palavra, .com.br Com uma palavra, sim. Com uma palavra, le parkour. Le parkour, cara. Pronto, isso já resume todo o jogo, né? Vai ser um Uncharted de ontem, cara. É o Prince of Persia. Pô, não, le parkour em primeira pessoa. Cara, Mirror's Edge. Eu não peguei um jogo tão antigo. Porra, assim, mas esse jogo é de outro dia, porra. Cara, mas quero mais. Como esse jogo é bom, cara. Eles têm que ter milhares de continuações. É uma chips, né, cara? Putz. Mas vamos combinar que esse jogo não tinha potencial. Tipo, um jogo em primeira pessoa de parkour. Vai se fuder, pra ficar tonto, né, caralho? Pô, mas no filme novo do Homem-Aranha copiaram o Mirror's Edge. É, ó, copiaram foda. Tipo, não tinha como dar certo, mas deu muito certo, cara. Eles conseguiram fazer uma mecânica no jogo que o Le Parkour fica bom em primeira pessoa. Você consegue pensar em primeira pessoa e, né, agir como tal. Cara, eu penso em primeira pessoa todo dia. A pergunta é, você faz le parkour em primeira pessoa todo dia? Ou faz em terceira pessoa? Faz em terceira pessoa. Eu faço várias paradas em primeira pessoa. Mijo em primeira pessoa. Eu mijo em terceira pessoa quando eu tô bêbado. É perigoso, hein, mijar em terceira pessoa. Não, você pode mijar em terceira pessoa. Você pode estar pegando no pinto de alguém, hein, cara. Tá mijando com os outros aí, hein? Deve pra caralho? Presta atenção, cara. Sabe pra fazer. Cara, mas o cara que é profissional tem um tal controle do próprio pinto que ele não precisa nem usar as mãos, cara. Ah, tem que você falar o cara que é profissional. Né? mija com o pau dos outros. Por favor, Fernando. Ai, que merda. Mas, é, não, pra não, dar um Phoenix Down no Mirror's Edge, eu não preciso fazer muita coisa enquanto a gráfico, que ele já é dessa geração agora, né? Talvez só meio que inovar na jogabilidade, porque até armas de fogo no jogo era uma complicação mais do que uma resposta. Era uma merda, o pessoal era rápido, não conseguia atirar, e o pessoal que tinha arma, ele conseguia te matar muito fácil. Tinha uma mira boa, né? Você não. Fernando, simples, cara. A Move Kinect já inova pra caramba. Caraca, velho. Aí é parkour, primeira pessoa de verdade. É um bagulho doido, cara. Mas você sobe no sofá, pula na TV. Que merda. Não, tem que vir com tipo uma pista, tá ligado? Um acessório que você bota assim a pista e você fica andando lá na pista. Por favor. Tem que vir. Sabe aquelas casinhas que ficam em parquinho? Sabe que tem escadinha, escorregador, tudo? Exatamente, que é a mesma rápida que é. Você bota um desses na sua sala, cara. Aí vai trepa, já... trepa. Eu já quebrei meu braço numa casinha dessa. Cara, engraçado que o Rock Rosed no Kinect não é pra você. E pior é que eu justamente ia falar que trepa-trepa é um nome muito sugestivo. E já quebrei meu braço. Cara, é um casinho que chama trepa-trepa, desculpe, é outro. E é mais cara. E como você atualizaria os gráficos já atualizados e a jogabilidade de Mirror's Edge? Cara, eu acho que só tem que atualizar a jogabilidade, dando mais opções pra você dar suas fucking... Mais parkour, cara, tem pouco parkour. Mais parkour, tem poucos parques. Tá bom, um pouco mais. É, e até modos mais difíceis no jogo, porque você tinha aquela sua visão raio-x, né, pra saber onde você poderia interagir, e o modo difícil que você nem tinha aquela visão, né? E aí você teria que chutar onde você pode se pendurar e fazer seu leparco. E co-op! Co-op! É, co-op, esse leparco, perfeito, cara! Vai subindo seu amigo, assim... Opa! Que e aí vira essa trepa! É, pô, cara, é pra ser show co-op, né, cara? Não morgia aqui. Não troca-troca, não. É, o jogo com 8 players do Trepa-Trepa. É Twister. Perfeito, cara. É assim que deve ser o novo. E aí, ouça o cast e implemente. Casa de Swing, Mirror Zé. Por último, aqui, não tô esquecendo ninguém, espero, mas... Ilapso! Com uma frase me diga, por que o seu jogo deve ser transportado para os dias de hoje? Porque ele já está, mas tem algo errado em relação a isso. Vamos fingir de surpresa assim. Como assim? Surpresa do caralho. Falando de Final Fantasy, o negócio é o seguinte: Final Fantasy não necessariamente merece um Phoenix Down, porque ele tá aí. Saiu o último tem, sei lá, 2 semanas. Ele merece um Potion, né? Ele merece no mínimo um Mega Ether pra recuperar o MP, porque a magia acabou há muito tempo já. Qual o problema que eu enxergo? A fantasia acabou, né? A fantasia já chegou ao fim, já passou no final, cara. Já tá depois dos créditos da parada. O problema de Final Fantasy hoje, na minha percepção, eu não cheguei a jogar, nem olhei o 13 e 2 e não andei muito com o 13, não. Mas já notava isso no 12 e antes também no 10, lembrando que o 11 é aqui de online, que parece que tem uma cobrança muito grande em cima do nome e de tudo que se construiu ao longo desse, sei lá, quase 20 anos, né? Mais de 20 anos, talvez. Mais de 20 anos de franquia. Então, eu vejo duas soluções muito simples pra Final Fantasy hoje. Uma, o Ninja Inimigo falou de Mega Man X aí e citou Mega Man, que é rigorosamente algo que a Square já até fez em 2008. Fazer igual fizeram no Final Fantasy 4 After Years, fazendo aqueles gráficos lá que o público que é fã desse negócio vai jogar do mesmo jeito, e você talvez consiga mudar um pouco do seu modelo de negócio. Em vez de você fazer jogos caríssimos a $60 no lançamento, você toca um negócio na Live, na PSN, 10, $15 não, e mais de conta. Eu acho que não precisa mudar o preço do jogo, não precisa ser necessariamente um gráfico porra, muito antigo, muito retrô, que nem é o do Final Fantasy 4. Podia ser um gráfico 2D, tipo, diferenciado, podia ter um estilo gráfico diferente, novo, sei lá. Talvez, não precisava baixar o preço do jogo. E não ia precisar gastar, sei lá, $300 milhões pra fazer aquele gráfico de última geração todo foda, que nem sempre é, tipo, a resposta pra parada, tipo, não, absurdo, não vai salvar o jogo. Absurdo foi o Final Fantasy 4 After Years, que eles me metem, em vez de vender um jogo, eles me vendem meia hora de jogo, eles dividem o jogo em sessões de meia hora e te vendem cada meia hora de jogo. Mas o que acontece com o After Years é que você jogou pra Wii. Esse jogo foi um jogo lançado pra celular no Japão, em 2008, e um ano depois saiu pra Wii. Então, pra proposta original dele, que era pra ser um jogo de celular, meia hora é um negócio razoável. Tudo bem que no Japão, o cara passa 2 horas no trem, no trabalho. Mas meia hora, um jogo de celular, a bateria do celular também era infinita, né? Então, pra proposta, era razoável. Pro Wii é que não, realmente não fazia sentido, como lançaram um ano depois. Eu acho que essa coisa do vintage, eu acho que tira um pouco do peso que se jogou em cima de Final Fantasy. Uma outra solução, que se fosse no meu caso, se fosse eu lá o dono, o chefão, eu usaria, seria acabar com esse nome. Porque acho que o grande problema hoje em dia é essa pressão, o pré-hype que tem quando essas duas palavras se juntam, Final Fantasy. As pessoas esperam um mundo novo de aventuras e nem sempre se consegue atingir as expectativas. Até porque muito mais pressão hoje em dia do que antigamente, tem muito mais imprensa, muito mais gente jogando. Então, eles não precisam mais, a Square não precisa mais desse nome pra vender um jogo. Eles são uma empresa renomada. Eu até concordo com você nesse aspecto, porque Final Fantasy 13 não é um jogo ruim. Caralho, que merda! Mas é um péssimo Final Fantasy. Mas não é um excelente Final Fantasy. É. Não é um bom Final Fantasy, é um péssimo jogo. Então, por exemplo, a Square tem outras séries de RPG que fizeram muito sucesso no Final Fantasy. Tem Saga, tem o Secret of Mana, Parasite Eve teve um sucesso médio, razoável, né? E teve até outro jogo agora, ressuscitaram também. Então acho que eles não precisam mais desse nome, entendeu? Você não precisa mais ter um Ed, um Biggs, um Cid, um Chocobo e um navio voador em todo jogo. Você tem como se libertar dessas coisas e inserir pontualmente um ou outro desses elementos em jogos que você vai fazendo ao longo dos anos, a partir de agora. Não precisa ter sempre isso. Mas acho que essa carta... Você tem que ter um não Final Fantasy, né? Outro jogo. Não, você tá indo contra a proposta do podcast, porque se eles tivessem feito isso, você teria falado hoje nesse podcast, porra, tinham que reviver Final Fantasy. Mas não fizeram. Então, o que eu tô falando tá valendo. Mas eu acho que cabe, sim, tentar um pouco, tirar um pouco desse peso, desse nome. Botar pra dormir um pouco, bota pra dormir ali um instantinho, ou então, sei lá, tenta inventar spin-off. Cara, botar pra dormir é uma parada muito... É falar matar de um jeito bonitinho. É eufemismo. Ele vai, vai pra fazenda, meu filho. É. Então, tenta preparar outra coisa, faz um outro Final Fantasy Tactics, eu não reclamaria, porque eu gosto um pouco, e vendo o que dá, entendeu? Tenta deixar um... Oi, ia ser irado se fizesse que nem fizeram com o Front Mission, fazer um jogo de Final Fantasy que não fosse RPG. É, por exemplo... Mentira, eles já fizeram, até aquela merda daquele Final Fantasy 7, buceta cu lá. Os Filhos do Advento. Eu acho que... Final Fantasy... Até o filme, porra. Crisis Core. Eu acho que tem muita coisa boa em Final Fantasy, mas a cada novo que eles fazem, eles vão apagando um pouquinho dos velhos, entendeu? Tipo os filmes do Batman antigos, à medida que fizeram o 3 e o 4, fizeram que os dois primeiros fossem uma merda, uhum. E aí nego hoje acho que o primeiro e o segundo são as merdas, não são? Yeah. Mas, eu sei que fugi um pouco da proposta, mas é porque eu fico muito emocionado falando disso. Fica aí o seu protesto, né? Fica aqui o meu protesto. Peraí, por que você rodou o dado? Como quebrar o... Eu, Galizago, e nostalgia! Diego GC, por favor, me responda uma pergunta. Duas até, vai lá. Olha, duas, não, uma, a outra é pro Fernando. Peraí, essa já foi uma pergunta que ele respondeu. Ah, não foi ele. Não foi. Ele não fez então as perguntas. Tá treinado já, estreando. Eu ordenei. Me diga, você acha que os jogos, hoje, a indústria dos jogos hoje em dia, ela tá fraca e está precisando de um Phoenix Down nas franquias mais antigas? Ou você acha que os jogos mais antigos têm o seu ainda valor no mercado e não devem morrer? Isso aí. Não, cara, pergunta difícil. Não, olha só, eu acho que tudo que é antigo também, assim, tem o seu momento pra ser revivido. Mas eu também sou a favor de muita franquia nova, né? Vale a pena a gente ter, pra a geração atual que a gente tem muitos jogos bons saindo, franquias que estão nascendo agora, sabe? Então acho que a gente também tem que só viver de nostalgia. Mas também não podemos esquecer do passado e sempre, sei lá, trazer aí alguns jogos que, pô, marcaram, né, cara? Tanto que todo jogo, todo console da Nintendo que sai, a gente quer um Mario, a gente quer um Donkey Kong, a gente quer um Zelda. Que a Nintendo, por exemplo, é uma empresa que vive de nostalgia só, né, cara? Mas eu também quero ver franquias novas dentro do console da Nintendo, sabe? Isso que eu tô usando a Nintendo como exemplo, mas no contexto geral. Fernando X, me diga então agora, o que você teria a dizer pras pessoas que ficam chorando atrás de um novo God of War, ou um novo Final Fantasy, ou um novo Mega Man? E tem tendo tantos jogos tão interessantes no mercado hoje em dia que as pessoas acabam não conhecendo. Jet Alive! Eu acho que, tipo, você tem que saber reconhecer o que é nostalgia, né? E o que é realmente querendo um reboot ou, né, um Phoenix Down, uma franquia. Porque tem vários jogos que são muito bons, foram muito bons naquela época e naquela época só, sabe? Não ia funcionar hoje. Por exemplo, eu não quero um remake de Chrono Trigger, meu jogo preferido de todos os tempos, não cara. Não faço, cara. Por favor, deixa ele ali paradinho, quieto na minha memória, que tá relança perfeito. Relança pra PlayStation 3, relança pra PlayStation 4, só relança. Você mexer. Não precisa de continuação, não precisa de remake, não precisa de fazer nada. Deixa Se quiserem ele ali. Contratar o Akira Toriyama e a equipe pra fazerem a versão em HD dos gráficos, eu não reclamo. Mas de resto, cara. Eu acho que tem jogos que eles foram feitos, foram legais, foram certinhos, mas pra aquela época que você tentar reviver ele hoje em dia não ia dar certo. Não, cara, não já pode dar o efeito Matrix, né? O efeito Matrix é o primeiro filme muito bom. E vamos dar continuidade e fazer essas merdas. Porque eles usam muito desse artifício hoje. Pô, uma franquia deu certo, vamos meter ela até sair pelos poros, né? Que cara, tá muito estranha essa frase, cara. Vamos meter ela até sair pelos poros. Refaz. Vai que dá certo, vai. Refaz. Reestrutura, por favor. Vamos, né, fazer vários jogos até que as pessoas consumam ele em abundância. Até a bunda aí no meio, mas pelo menos... Melhorou. Mas eu acho que não ficou bem claro ao longo do podcast. Da onde vocês são? Já falando, né, numa linguagem que o pessoal vai entender. O que tem no phoenixdown.com.br? O que nós podemos encontrar lá de maneiro? É só, tipo... É site, é? Não um site dedicado a franquias mortas, não é isso? Eu sou de zumbis, né, cara? Um culto pagão. Cara, a gente fala sobre jogos e diversão. Olha só. E, cara, tem muitas colunas, a gente gosta de falar sobre o que nós estamos jogando, pensamentos nossos sobre algum jogo, a gente também comenta trailers, né, a gente tem colunas sobre o que a bebida faz com as pessoas enquanto elas estão jogando, né? Esse é muito bom, você cara. Você quer ver pessoas transvestidas, cara? Infelizmente, pode ser só. E confiram, né, o cutscene com a galera do Baixo Fred Soco, que saiu, não sei que dia saiu esse podcast, mas deve estar online já, mano. É isso aí. É, Splinter, você pode contar para nossos convidados como as pessoas que ouviram esse podcast podem se comunicar com a gente através dos e-mails? Botando nova mensagem no browser ou no Outlook, escrevendo um e-mail eugastojogos@baixofrentesoco.com e escrevendo o que bem entende com um nick de CS irado. É isso aí, lá. Peraí, ninguém disse que precisa ser irado, pode ser um nick de CS escroto também. Pode ser. E é importante ter um nickname de CS, senão a gente vai ter que inventar um escroto pra você. Eu vou até dizer que eu me senti triste que eu não pude enviar e-mail até hoje porque eu não tenho um nick de CS maneiro. Eu tô esperando criar um antes de mandar um e-mail. E Lapso, por favor, diga para o Diego GC e o Fernando X qual é o nosso Twitter que as pessoas podem seguir e comentar com a gente e ouvir a gente falando merda. É, fala pra gente. Você demorou tanto tempo pra me perguntar uma coisa pra qual a resposta simplesmente baixo dentro do soco. Mas viu, você demorou tanto pra responder uma coisa que a resposta é simples da roupa. Tô seguindo a onda, né? E Senhor da Eternidade, diga pra eles qual é o nosso Facebook. Vai, conta tudo. Eu não faço ideia, cara, foi mal. Eu sabia todas. Sério, foi sacanagem. Eu sabia todas as respostas, sacou? De todas as perguntas que você fez pra todo mundo. Essa eu não sei. Então diz o site pra ele. www.baixofrentesoco.com. Isso. E por último, o Facebook é www.facebook.com/baixofrentesoco. Por favor, acessem, curtam, sigam, vejam, comentem. Acessem o Phoenix Down, assistam, joinha eles, assim, porque é muito vídeo. Eles gostam que vocês mandem um subscription pra eles spamarem vocês quando lançar vídeo novo. Eles gostam que vocês curtam pra mostrar pra todo mundo que geral curte. Isso. E é isso aí. Que alguém quer dar um recado? Então, um abraço. Tem um recado. Quando é que a gente vai começar a falar pra nossas fãs tirarem foto de peitinho e bundinha escrito Baixo Feito Soco? A gente já falou isso no episódio 2, acho, ou 3. Ah, tá. Não, beleza. Eu queria confirmar. Vamos lembrar a galera de essa promoção aí. Mandaram até a Matilda. Mandou um outro e-mail. Então, olha só. Muito simples. Você que é menino do sexo feminino. Isso é importante. Você que é menino do sexo feminino, pode tirar sua foto de lingerie, biquíni. Não precisa mostrar o rosto se não quiser. A gente quer ver peito mesmo, tá? E barriguinha definida. E pode escrever baixo feito soco. Não precisa mandar, não. Se for gorda, tira só do peito pra gente fingir que não reparou. Bota o Photoshop pra esconder as estrias, tá? Bota escreve lá baixo feito soco nos seus peitos. iTunes, seios, tá? E manda pra gente. Vai ser analisado pela comissão de solteiros do programa. E nós vamos escolher a vencedora. Não, a comissão de solteiros do programa, tá? Vocês têm namorada, calem a boca. E a vencedora vai ganhar um prêmio que a gente vai decidir ainda. Que dependendo do tamanho do seu peito, pode ser uma operação pra colocar silicone, tá bom? Curtinho, curtinho. Aí, você podia aproveitar também. Promoção conjunto, então. Você pode colocar Fênix Down baixo frente soco, ó. Um em cada peito. Se você acabou de fazer uma plástica, bota Fênix Down. Fica foda. É isso, sim, galera. O bem gostoso é dar um Fênix Down em vários velhinhos aí, ó. A cara lançar um Viagra genérico chamado Fênix Down, moleque. Ia ser irado. Abraço, galera. Até semana que vem. Até semana que vem. Até mais. Que você já viu aquele vídeo que o Mega Man vai lutar contra o Heartman e ele morre? Ele ganha o Heart Attack. Nossa! Jogo Fire! You got it! Sério, esse vídeo existe? Vocês estão olhando aí? Ih, não vai mutar o microfone não, né? Vai ficar falando do coração de Franco Catupiry aí. Ah, é o Castro? É. Vamos lá. Peraí que... Peraí, foi ninja, pá, do máximo. Jogou a bola do máximo, tipo... Corri, ele morreu, mataram. Fênix Down nele, agora. Então, fênixdown.com.br, para... Acesse aí que é site. E aí depois eu vou falar sobre qual é o tema, vou apresentar cada um, aí vocês fazem falam alguma coisa idiota, imbecil, sei lá. E aí eu vou falar depois... Peraí, não pode falar uma parada inteligente? Pode, por favor, eu duvido você falar uma parada inteligente. Falar uma parada inteligente, cara. Falar uma parada inteligente. O sistema tecnocientífico informacional é caracterizado por fluxos dinâmicos de redes materiais. Você tá lendo isso? Não, possível. Não, ele decorou isso há anos atrás, cara. Decorei na oitava série. Anos atrás tá errado. É verdade. A gente estuda... É, foda-se. A gente... Depende. Se for tipo anos de cu. Redundante, anos atrás é redundante. É, tipo, há anos atrás. Mas há, né? Há anos atrás, pô, não há? O nick de CS de vocês é Diego GC e Fernando X mesmo? Eu sei que alguém é Gnomo. Eu sou o Gnomo. O Gnomo é o Diego. Faz a grande estatura dele. É porque ele tem a altura, né, elevada. Exatamente. Então, na verdade, essa foto dele é porque ele não é alto o suficiente pra Bicam pegar ele. Na cama, né? Alto o suficiente. Olha o trocaralho do Catinho. Não, o Fernando fala isso, é um centímetro mais baixo que eu ainda, por cima. Oh, que mentira. Já tu tem 1,52. Quem tem 1,52? Você. De pau, né? Você tá maluco. Pau mole, pau mole.